Rádio Voz dos Moris 93.1 FM. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um Juízo de Bancada aqui na Rádio Voz dos Moris. Hoje estamos todos ansiosos para a estreia de Portugal no Euro 2016, que será só amanhã, não é? Por isso, e o desporto também vai ser discutido aqui lá mais para a frente. Mas, entretanto, e porque o país e o mundo não é só futebol, apesar de que até era bonito, até era fixe. Não digamos, é, mas quase. Nestes dias, por acaso, será assim, se calhar. Mas pronto, ainda há outras coisas para discutir, porque o futebol só começou na sexta-feira. Temos o resto da semana para trás também para discutir. E temos aqui a Tânia Pedrosa, o Emanuel Bandeira e eu, Pedro Silva. O Ricardo Marques ainda não está connosco. Esperemos que esteja muito brevemente, para a semana, se calhar, não sei. Eu estou aqui a mandar para o ar. Mas enquanto ele não está, também vamos fazer aqui um excelente trabalho. Tenho certeza que em casa vai ser muito animado ouvirem o Juízo de Bancada desta segunda-feira. Vamos começar já com a nossa parte dedicada à atualidade e os nossos habituais mini-temas. Tânia, eu sei que hoje trazes um trio de temas, por isso vamos já abrir aqui as hostilidades contigo e com o teu primeiro mini-tema. Olá Pedro, olá Emanuel, sim, trago um trio que nós hoje somos um trio. E se eu na semana passada falei de Santos Populares, acho que é justo hoje, em dia dos Santos Populares, de Santo António, exatamente, falar da do resultado, principalmente das marchas populares. Eu sei que tu não gostas, Pedro, das marchas, porque ocupam tempo da televisão que tu gostarias de estar a despender com outras situações. Exatamente, exatamente. Futebol, leis. Exatamente. Não sei se o Emanuel deu um olhinho ou não às marchas, não deste? Zero. Zerinhos? Zero. Porque eu já sabia que vinhas falar disso aqui, então não vou preocupar que a Tânia depois sabes, conta. É muito, Emanuel. Portanto, conta lá. Então é assim, o primeiro lugar foi para o bairro da Alfama, portanto, o bairro Alfacinha de Gema. Fama é linda. Exato, a Alfama é linda, a marcha é linda, é tudo lindo. O segundo lugar ficou entregue a Penha de França e o terceiro lugar Penha ao de França, Alto nem conhecia essa. Alto de Pina. Eu, por acaso, o segundo também não conhecia. O quem? Alto do Pina. Alto e Penha de França. Penha de França eu não conhecia. Esse Marvila, Madragoa, Alcântara, a Bica, normalmente são os mais conhecidos. Daquilo que eu consegui apurar agora à hora de jantar, acho que foi um espetáculo muito bonito. A avenida estava muito bonita. E os casamentos, não viste? Dei uma espreitadela de manhã. Acho que a minha irmã casou-se no dia de Santo António. No dia de Santo Faz António? Faz hoje 7 anos. Estás a ver? Abençoada está a tua irmã pela mão de Santo António. Viu um bocadinho dos casamentos. E de facto, há muita gente que não gosta porque diz que o casamento tem que ser dedicado só aos noivos, portanto, só a duas pessoas, que estar ali a partilhar com o país e depois tem que dividir a atenção pelos restantes casais, e eles eram muitos. Mas é uma tradição diferente, e chegar de coxa à igreja, todo um aparato. E casa-se mais do que um casal, são muitos casais ao mesmo tempo. Eu acho que, não quero estar engraçado a dizer a geneira, mas acho que eram 16. Eu vi aquela parte do sim, da aliançazinha, e havia pessoas muito emocionadas. E eu, que gosto muito de casamentos, portanto, não me emocionei, mas sou suspeita para falar, mas daquilo que eu vi e das fotografias também, a RTP fez uma grande operação o dia todo. Começou com os casamentos, à tarde filmou o copo d'água, à noite foram as marchas populares. Portanto, o Santo António viveu-se em grande na cidade de Lisboa. Estou mortinha para chegar ao São João, portanto, na próxima semana, ainda se calhar. Também vai haver cobertura da televisão? Assim, em tão grande escala? Em tão grande escala, penso que não, até porque a RTP normalmente o que transmite é à noite o fogo de artifício no Porto, portanto, na Ribeira, mas certamente daqui a 15 dias estarei cá a falar do São João. E acho que por Santos Populares, por hoje, já chega. Muito bem, Tânia, avançamos para o próximo tema. Assim, eu vou ser muito sincero. Eu Era para não ter mini tema, porque as minhas pesquisas foram muito, muito poucas. Mas depois estava a vir. Tive outros compromissos, nomeadamente na nossa página. Publicitários. Na nossa página de Facebook. Deem lá uma espreitadela, porque há novo conteúdo. Graças a um trabalho extenuante que eu tive. De Pedro Silva. Não, mas, e de Marina Lucas. Mas depois estava a vir para o programa e pensei: nós não vamos falar praticamente nada na parte do desporto da Copa América. Então porquê é que eu não falo um bocadinho no mini tema? Porque não, vamos adiante. Já ainda há pouco dissemos que o mundo está a girar e é só futebol estes últimos dias, porquê é que não falamos mais de futebol? É porque ontem na Copa América, não sei se viram, provavelmente não viram, que vocês dormem. Vocês dormem, é uma característica vossa e não minha. Uma fraqueza que nós temos. Mas o Brasil foi eliminado na fase de grupos. Não é possível. Sim, foi. Empatou com o Equador no primeiro jogo, depois ganhou facilmente ao Haiti, como todas as equipas, mas depois no jogo derradeiro contra o Peru perdeu por 1-0. É verdade que foi com um golo a Henry, com a mão, um golo a Maradona, a Henry, como lhe quiserem chamar, mas foi eliminado e sem ter muitas chances de conseguir contrariar a defensiva do Peru, digamos assim. E o Dunga está por um fio, se calhar. Olha, não sei. Não foi no Mundial que eles tiveram um desempenho em casa péssimo? Levaram 7 da Alemanha? É assim, para o Brasil, esse jogo muito mal, mas também não posso dizer que seja péssimo, que eles chegaram em quarto lugar, não é assim tão mal, não é? Mas o caminho também já não foi brilhante. Mas ficou marcado por essa derrota e depois também no jogo terceiro e quarto perderam 3-0, acho que foi com a Holanda. O final é aquilo que as pessoas lembram mais e realmente por aí foi muito mal. E agora há aqui uma renovação na seleção do Brasil e provavelmente há aqui alguns jogadores que estão ainda a integrar-se. Também faltavam aqui outros, houve muitos problemas na convocatória. O Neymar prefere jogar os Jogos Olímpicos porque vão ser no Rio de Janeiro e o Brasil não tem nenhum título olímpico, por isso não participou na Copa América. Outros jogadores, o Marcelo, o David Luiz, o Thiago Silva, alguns por opção, outros por outros problemas, acabaram por não ser convocados. O Brasil estava ali com uma equipa até de segunda linha, mas a equipa de segunda linha do Brasil tem a obrigação de em 10 jogos ganhar 8 ao Peru e ao Equador outros 8 e se calhar perder 2 e não perder os 2 contra as duas equipas na mesma altura e ser eliminado na fase de grupos. O Brasil já não ganhou um título da Copa América há muitos anos, já não ganhou um título que seja há muitos anos e esta seca é muito grande para eles. Eu sou um apreciador do antigo Brasil, com grandes jogadores e muito espetáculo, o samba futebolístico, digamos assim, e agora parece que se está a perder um pouco essa mística. Estou curioso para ver como é que o Brasil vai evoluir até ao Mundial de 2018, porque a fase de qualificação não está fácil, começou agora há pouco tempo, mas ainda está um bocadinho embrulhado, mas o Brasil não tem tido muito bons resultados. Vamos ver. Em relação à Copa América, também só um reparo, que é obviamente que as transmissões televisivas para a Europa têm de ser a estas horas de madrugada, porque lá o horário é completamente diferente nos Estados Unidos. Mas noto ali um bocadinho de amadorismo, porque os jogos são tão poucos passados que normalmente está a acabar um e já está a começar o outro, e se a mesma televisão tiver a transmissão, neste caso a TVI tem as transmissões, nem tem tempo quase de fazer intervalo, é só passar de um jogo para o outro. Se nós formos ver os jogos do Euro, alguns começam às 2, depois outros começam às 5 e outros começam às 8. Há ali um grande espaçamento entre o fim de um jogo e o começo do outro. Ali na Copa América não tiveram esse cuidado e, aliás, alguns jogos já foram adiados foram adiados uma hora ou meia hora para que não coincidissem com o final do jogo anterior. É só um reparo e realmente a Copa América faz 100 anos, não vai ser o Brasil a vencer. Vamos ficar para ver, obviamente que Colômbia em segundo plano, porque o que conta é o Euro. Colômbia. Vamos ver se é a Argentina, se é a Colômbia. Eu gosto mais dos Estados Unidos. Sou fã. Eu acho que é contra o Equador. Ok, bora lá. Vamos lá. Tânia, o teu segundo tema? O meu segundo tema, olha, eu estou agora falando de uma coisa muito divertida e animada, agora vou falar de uma coisinha mais séria. Mas também é só um pequeno apontamento. Eu que já tantas vezes falei aqui de violência doméstica e de campanhas, acho que é a altura de tirar o chapéu à PAV e à TVI. Isto porquê? Porque a TVI associou-se à PAV numa campanha contra a violência doméstica, isto depois de terem sido divulgados os números de 2015, que dão como resultado final cerca de 26 mil casos de violência registados o ano passado no nosso país. E pegando um bocadinho naquilo que foi o desempenho da Rita Pereira e do Pedro Barroso na novela Única Mulher, em que o Pedro Barroso faz de agressor, a Rita Pereira faz de agredida, e eles, a campanha da APAV, exatamente com imagens da novela, são imagens muito intensas, e eu acredito que haja de facto casos assim na vida real. E certo é que uma das... A TVI também pegou muito bem nisso para fazer logo publicidade à novela também. Como é lógico. É claro que isto tudo é tudo economia. Isto não sejamos... De 3 em 3 anúncios na TVI passa esse, tá? Pá, eles estão muito preocupados com a violência doméstica, aparentemente. Passa, não sei. Passa a publicidade com muita frequência, é verdade. Mas a grande mensagem da campanha é: vamos dar um novo final a esta história, portanto, a esta realidade, e vamos dar um final feliz. E só se pode dar um final feliz se a pessoa tiver a coragem de denunciar, de sair à rua e dizer que sofre de violência, seja homem, seja mulher, seja criança, seja pai, seja avô. Portanto, acho que a campanha em si está muito bem feita, está a ser muito divulgada, como o Pedro estava a dizer, na televisão. Também já a ouvi passar na rádio e, portanto, violência doméstica é dos crimes mais praticados em Portugal, e aos bocadinhos é bom que a sociedade comece a perceber que é importante denunciar e reagir contra esta violência. E a Tânia tem sido o nosso motor aqui no juízo de bancada contra este estigma. Já falamos aqui várias vezes e bem, como tu estás a dizer, Emanuel, fica mais uma nota sobre este assunto, e esperemos que, ao voltar a ele, seja por boas notícias e não por más notícias. Avançamos. Agora sim, tens a palavra, Emanuel. Qual é o teu mini-tema? Olha, normalmente eu costumo trazer temas animados. Hoje não vai ser o caso. Oh, portanto, eu pensava que íamos ter aqui uma lufada. Não, hoje... É pesado. Hoje é um bocadinho pesado. Hoje é um bocadinho pesado, fica já aqui esse aviso. Porque... Quem quiser pode desligar e liga daqui a 5 minutos. Pode ligar daqui a 2 minutos, mas vamos, é uma coisa importante e nunca é demais chamar a atenção para isso. Felizmente não aconteceu em Portugal, infelizmente é uma situação gravíssima. Ou melhor, são duas situações gravíssimas. Há aquele ditado que diz que um raio nunca acerta duas vezes no mesmo sítio e que, portanto, uma desgraça nunca acontece duas vezes no mesmo sítio. Infelizmente, não foi isso que aconteceu na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, em que aconteceram dois episódios horrorosos na mesma semana. Primeiro foi uma jovem cantora que é muito conhecida nos Estados Unidos, embora aqui em Portugal acho que não tanto, Christina Grimmie, que depois de dar um concerto estava a dar autógrafos e foi morta com um tiro na cabeça por um jovem. Essa é a tal cantora que participou num programa do The Voice? É, o equivalente aos ídolos lá dos Estados Unidos. Já tinha lançado uma série de CDs, era muito popular nas redes sociais e deu um concerto e do nada depois estava a dar autógrafos e foi baleada. E dizem que o irmão dela, depois de ver a irmã ser, enfim, assistir aquilo tudo, ainda se lançou para cima do atirador e impediu de disparar sobre o resto das pessoas que lá estavam, e que lhe salvou a vida. Depois deste episódio, que é absolutamente horroroso, ainda aconteceu outro, e esse que eu vou relatar agora é o mais mortífero atentado com armas de fogo nos Estados Unidos. E, infelizmente, os Estados Unidos são um país onde quase semana sim, senhor, acontecem casos destes. E este que eu vou dizer foi o mais mortífero de sempre. Um homem com 29, 30 anos, acho eu, entra numa discoteca, que era para homossexuais e... Também em Orlando. Em Orlando, também, na mesma cidade, que é uma coisa... aliás... E num tão curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo, e assassinou nada mais, nada menos do que 50 pessoas, feriu outras 50 e qualquer coisa, e neste caso... tudo porque se tratavam de casais homossexuais. Portanto, foi um ato bárbaro motivado pelo ódio, pelo ódio à diferença e pelo ódio à liberdade, e que são coisas com as quais nós não podemos Primeiro, não podemos tolerar porque estão em causa valores humanos, a vida humana, e não há nada mais sagrado do que isso. Mas também porque escolher este tema? Podia perfeitamente ter trazido uma coisa muito mais animada. Mas pronto, vamos às coisas animadas depois. Mas para dizer que nós não podemos ceder um milímetro em casos como este. Não podemos tolerar nem, como eu vi em alguns sítios, tentar justificar o que esta pessoa fez. O pai deste rapaz de 29 anos veio dizer: ah, o meu filho viu dois homens a beijarem-se e perdeu as estribeiras. E eu, depois de ler esta justificação, não sei quem é que é mais maluco, se o pai, se o filho, porque... Mas olha, onde é que isto é justificação para o que quer que seja? Desculpa estar a interromper, mas eu ouvi agora no jornal, à hora do jantar, que o Estado Islâmico tinha reivindicado, sim, a autoria deste atentado, mas que o FBI tinha muitas dúvidas de se tratar de facto de alguém do Estado Islâmico, porque não é habitual, não é prática relacionar-se estes temas com o Estado Islâmico. Verdade ou não, seja do Estado Islâmico, é mais uma mancha muito negra a juntar aos vários casos que já aconteceram, não sendo... E se esse pai diz que o filho viu um casal homossexual a beijar-se e perdeu as estribeiras, de facto, como tu concordas, não sei qual dos dois é que é mais maluco, porque ninguém pode matar 50 pessoas só porque não se identifica. Ele não tinha que ir ao bar, ele não tinha que frequentar o espaço, mas também vi no noticiário, e isso sim, deixou-me, até me deixou assim um bocadinho abananada, porque eu via muita gente que estava dentro do bar a ligar para as famílias e a mandar mensagens. E há uma senhora que está ali a mostrar o telefone ao jornalista e está a ler as mensagens, e o filho diz: mãe, estou num bar, há um tiroteio. E em fração de segundos diz: chama a polícia, por favor, vamos morrer todos, chama a polícia. E a última coisa que ele diz é: ele vem aí, eu vou morrer. E a partir daí nunca mais disse mais nada à mãe. E uma mãe estar em casa ou no outro lado qualquer a ler aquilo, é mesmo a filme americano, e não podes fazer nada. Isto é condenável, e sim, tinha que falar disto aqui hoje. A parte boa desta história, se é que há alguma parte boa, é que felizmente a moda ainda não pegou aqui em Portugal. Isso tem a ver com o meu próximo minitema. Fica a deixa. Olha, já agora, como nota também, não sei se tinham acesso a isto, mas esta tragédia toda ocorreu e a homossexualidade esteve envolvida naquele caso da discoteca. O Rui Pego, o filho da Júlia Pinheiro, veio ao Facebook e fez um texto que já se tornou viral e que eu até aconselho a ler, mesmo àquelas pessoas que não seguem estes mexericos, porque tem alguma emotividade, em que se declara homossexual e condena este atentado, digamos assim. Pronto, Emanuel, o teu tema está encerrado. Avançamos para o tema da Tânia. O teu último tema. Exatamente, o meu último mini tema, que tem que ver com a paz no mundo. Ou seja, de um estudo... Nem de propósito. Nem de propósito, exatamente. De um estudo realizado pelo Instituto para a Economia e Paz, sediado em Sydney, foi definido por vários critérios que Portugal é o quinto país mais pacífico do mundo. Na edição anterior, e eu acho que o ano passado falei aqui disto, Portugal estava em 14º lugar. Portanto, Portugal dá um salto muito grande nesta listagem de países. É um estudo feito aproximadamente com 167 países. E posso-vos dizer que o país mais pacífico do mundo é a Islândia. É a Islândia. Portanto, amanhã... Também é só pedras. No jogo de Portugal. Eles vão ser tudo muito pacíficos. Mas quer dizer, há aí uma certa ironia. O país mais pacífico do mundo e jogar contra o Pepe e o Bruno Alves é uma coisa que... É pesadinho. E o país, como não... Só somos o quinto classificado graças ao Pepe e ao Bruno Alves. Não sei se sabes. Foram... Não seríamos o primeiro. Sim, claramente. Como é lógico. Foram eles que prejudicaram o nosso ranking. Mas pronto, dão-nos algumas valias futebolísticas e nós perdoamos. Exatamente. E o país mais perigoso, se é que assim se pode dizer, do mundo. Deixa-me tentar adivinhar. Não é muito difícil. Está no... É o caldeirão de tudo. Síria. Exatamente. Pois. é o caldeirão de tudo, e portanto Portugal é um cantinho à beira-mar plantado, graças a Deus. Somos pacíficos, por isso é que se calhar também estamos como estamos, não é? Porque não reagimos muito, não nos revoltamos muito, mas o mais importante é que Portugal é um bom país para ser. Estava a ver aquela comparação de nos momentos em que Portugal estava muito mal e a Grécia estava muito mal, vias as imagens dos gregos todos à porrada e vias os portugueses a fazerem manifestações muito calminhos. País de brandos costumes. Sempre. No top 5 dos mais pacíficos, vamos ver se conseguimos subir depois neste ranking. Já subimos 10 lugares de um ano para o outro. Sim, este ano já só faltam 4, não é? Pronto, vamos então ver e esperemos que no próximo ano também tragas esse tema. Avançamos. Vamos agora iniciar os nossos temas grandes, vá. E o nosso primeiro tema, Tânia, é um tema real. Um tema real, uma coisa gira, uma coisa mais levezinha. Vamos falar de festa, vamos falar das comemorações dos 90 anos da Rainha Isabel II, portanto, rainha que toda a gente conhece. Já faz 90? Fez 90 anos em Abril, e agora pergunto... Primeira vez que o Manuel Oliveira não viu a Rainha a celebrar. É verdade, foi a primeira vez que o senhor viu de outra maneira. Mas quase que andaram juntos na escola. Quase que poderiam, e quem sabe se Manuel Oliveira não poderia ter sido o senhor, o príncipe que acompanharia Isabel. Isto porque a Rainha fez anos em Abril, mas eles em Inglaterra têm a tradição de, como o clima não é grande coisa... Nos primeiros meses do ano, guarda-se tudo para o verão. Guarda-se a grande festa de 3 dias para uma altura em que o clima é mais agradável em Londres, para que as pessoas possam sair à rua, a família real possa sair à rua e aquilo possa correr tudo muito bem. E foi o que aconteceu. Isto começou na sexta. A sexta-feira foi o dia em que, por acaso, o marido da Rainha Isabel, o Príncipe Filipe, com quem ela é casada há 68 anos. O senhor fazia 95 anos, portanto, isto foi fazer a festa tudo ao mesmo tempo. 95 anos. O marido da Rainha Isabel II fez anos na sexta-feira, fez 95 anos, e a Rainha fez-lhe uma declaração muito bonita. O Palácio de Buckingham deve dar longevidade, não sei o que é que se passa. De certeza absoluta. E ela faz-lhe uma declaração muito bonita, e eles até eles fizeram um retrato de família, não é, para assinalar o aniversário. Porque ele com 95, ela com 90, em que ela diz: ele tem sido a minha força ao ficar todos estes anos ao meu lado. Porque casar e estar 68 anos ao lado de alguém. E numa posição como a da Rainha, que não é nada fácil. Não é fácil. E se vocês... não é fácil gerir, é muita pressão e certeza que precisa muito do apoio do marido. E eu até confesso que até há 2 anos, 3, eu não sabia que ela era tipo casada, porque ele nunca aparece, ele nunca tem grande destaque. Talvez nos últimos tempos, por causa dos netos e a divulgação da família tem sido outra, chama-se, ele aparece mais vezes, mas eu era mesmo ignorante neste assunto do casamento da Rainha Isabel. Rainha há 64 anos, portanto, isto, ela casou, tornou-se rainha, isto foi tudo muito rápido na vida dela. Vocês certamente que têm conhecimento de várias histórias da família real, o casamento. Ela foi rainha muito nova. Depois a questão dos familiares dos filhos, a questão do Carlos, o casamento com a princesa... A princesa? Só depois é que foi. Com a Diana de Gales. Depois a morte da Diana. O Carlos que arranjou outra mulher que ela não... que não é propriamente muito... bem-vinda, se é que assim se pode dizer, no seio da família real. Depois, entretanto, aparecem os netos, o William, o Harry, pelo menos são os que têm mais destaque. Agora um deles namora com Ellie Goulding, acho eu. Diz que sim, que o mais novo é um rapaz de dada aventura, é um bad boy à séria. Já o William, não, é um senhor que foi educado para ser rei, portanto é casado, tem 2 filhos. Todos eles estavam na festa que eu acompanhei no sábado de manhã. Estou-me surpreendo de não ter estado na festa. Como é que eu não fui tinhas convidada? Compromissos, tinhas Deus, compromissos. Isto é uma coisa melhor. Compromissos mais importantes. Claro, Brincamos. Não dava a ver o aniversário da Rainha. Mas foi um grande aniversário. Houve uma parada militar. Uma coisa mesmo à filme. Haviam cerca de 1500 soldados uniformizados, 300 cavalos, uma coreografia toda ela encenada. Eu via dos aviões e foi muito gira. Foi muito gira. O próprio George, o filho do William, estava encantado. E é dos momentos mais engraçados que eu tiro daquilo que vi na RTP. Ele encantado com os aviões, o pai a explicar, e a avó, a bivó, portanto, a Rainha Isabel II, a explicar ao netinho, tipo, os aviões, o que é que estava a passar. Muito, muito carinhosa. Ela, que eu pelo menos não tenho a ideia dela ser muito afável com as pessoas, mas acho que aqueles netos ela acaba por se derreter um bocadinho. E portanto foi uma grande festa. No dia de ontem, no domingo, ainda houve tempo para um piquenique em que a família real se juntou a cerca de 10 mil pessoas. Portanto, também são pessoas com, sim, senhora, com tradições. Foi uma grande festa, um grande reinado e a senhoria de verde fluorescente. E quem é que aos 90 anos pode usar verde fluorescente? A própria da rainha! Oh, Tânia, tu tens ideia de se é o reinado mais longo que está atualmente em exercício? Olha, daquilo que eu consegui ler, sim. Tanto é que ela é rainha há 64 anos. Creio que ainda vai ser pelo menos mais uns 5 anos. Eu acho que ela vai... Suas previsões apontam... Seus poderes... Eu acho que ela vai viver muitos anos, mas se calhar ela vai querer sair em... não só na altura em que, não é, que morre, mas se calhar acredito que ela até possa chegar a uma idade, abdicar do trono e passar a pasta... ao filho, não sei se será. É que nós estamos a ver, e o filho dela também já está velho. O filho também já está velho. Mais, também já não tem tempo. É verdade, o filho já ainda está. Ainda vai velho antes do que ela. Mas não é ele. Eu olho para o homem está e ele já tem ar de quem já tem os seus 60 anos, pelo menos. E eu até acho que tem mais, sinceramente. Deve ter mais. Eu acho que o Príncipe Carlos. Pois, deverá. Deve ter último. Pois é. Deverá ter mais, até porque ela tem mais filhos, mas sim, o senhor tem um ar acabado, mas também se já pensares no que ele já passou. Mas ele anda à espera, ele anda, isto numa série de televisão, ele já tinha matado a mãe há muito tempo a ser rei. Ai, Game of Thrones ou alguma coisa do género, já tinha sido apunhalada, de certeza. Mas há quem diga que o Príncipe Carlos vai abdicar do trono para o Príncipe William. Já nem vai querer. Que não vai querer ser rei. Até porque se a rainha continuar muito, mais uns aninhos, ele depois também já fica velhinho, se calhar não. Nada, todos os anos vai haver trocas, daqui a mais. Daqui a mais já há trocas. Mas eu tenho a certeza que ele não pode abdicar, ele não precisa abdicar. Acaba o filho, tem de abdicar é para o neto, porque a rainha vai se manter e o filho e o neto dela já vai ficar velho, vai ter de ser o bisneto. Isto mais uns 20 anos que ela não, ainda mas vai. Mas o palácio dá longevidade às pessoas e o facto é que ela é rainha e ela mantém-se ali muito firme. Eu confesso que acho que o Reino Unido não é muito conflituoso. Podem ter os seus problemas, mas não é um país que dia... Mas o Manuel disse, saberá melhor do que eu. E a rainha reina, mas não governa. Portanto, não tem os problemas que tem... Mas na verdade nós sabemos perfeitamente que a rainha e noutros países que não são governados por um rei, mas que têm um presidente da república, essas figuras são um dos símbolos da nação. Mas neste caso é um verdadeiro símbolo da nação, quase até acima da própria bandeira, porque não há absolutamente ninguém no mundo inteiro que não saiba quem é a Rainha Isabel. E também ela tem muitos anos, já deu para conhecer e para ver novamente e para conhecer outra vez. Emanuel, tu queres destacar alguma coisa deste reinado? Queres dar a tua palavra de apreço à Rainha? Espero que não a insultes, porque não. Que ela ainda tem muitos anos para vir aqui a Portugal dar-te nas orelhas. Não, e vir aqui, não sei se ela já veio alguma vez a Portugal. Vir cá aos juízes de bancada, estamos abertos a todo tipo de... Porta está aberta, Rainha. De convidados. Se calhar o que eu destacava era mesmo a longevidade, porque não é natural um monarca, primeiro já não há assim tantos monarcas quanto isso, e segundo, um monarca durar tanto tempo e ao longo de tanto tempo ter uma popularidade tão alta, não é? Toda a gente gosta da rainha, não há escândalos onde ela esteja diretamente envolvida, por exemplo, por comparação com a monarquia. Quer dizer, diretamente, se recuares à altura da morte da princesa Diana, isso já seria mas eu estava a dizer isto porque, por comparação com a monarquia espanhola, em que há escândalos de corrupção, dia sim, dia sim, senhor, sim. A monarquia inglesa é mais... É mesmo à família real. É mais... tudo formal, tudo muito sério, muito digno. É, e portanto, o que eu destacaria, até por... enfim, por todo o resto, por acabar com um bocadinho todo o resto, seria a longevidade e a tranquilidade, pelo menos nos últimos anos, com que esse reinado se tem vindo a desenvolver. E ela também não deixa que passem escândalos cá para fora. E também acho que isso deve muito a ela, porque nós sabemos do príncipe Carlos, que na altura, não é, separa-se da princesa Diana, porque dizem que ele atraiu com a Camila, que agora é a atual companheira dele. Há quem diga que o senhor também é homossexual e tudo não passa de... É só uma fachada, porque se trata de família real, mas a rainha também... Acho que não deixa muito, por exemplo, que o filho se pronuncie sobre os assuntos. Acho que ela também tem ali o cunho. É de outra geração e tem também outra, outra visão das coisas. Sem dúvida alguma. Mas eu tiro-lhe o meu chapéu. Ela ia aqui um chapéu verde fluorescente. Muito divertido. Ela ia muito divertida. Atenção, eu não percebo nada de moda. Não me arrogo nesse papel. Mas eu estava a ver a imagem com outras pessoas muito mais entendidas no mundo da moda que eu. Muito chique. E toda a gente reparou, para não dizer outro termo, naquele fatinho verde. Mas reparás, aquilo é muito bem pensado. É, porque destacava-se a 10 km. Querias saber onde é que está a rainha? Até é uma boa opção para as pessoas que fazem caminhadas do género, vou a Fátima, vou com o vestido da rainha, que de certeza que ninguém me atropela. Eu acho que... Novos coletes refletores. O mercado dos coletes refletores vai entrar em crise depois deste fato verde. Que agora que falaste em moda, tenho que destacar a princesa Kate, mulher do príncipe William, que estava elegantíssima. Estás a ver? Não reparei porque não conseguia tirar os olhos do vestido verde. Muito bonita, mas isto já seriam conversas para outros 500, se tivesse aqui mais meninas, e não vale a pena eu estar a alongar. Faz o artigo para o blog e está a questão resolvida. Em mais moda. Exatamente. Em mais moda, portanto, Pedro, se calhar já chega. É, vamos então ao nosso julgamento. Vamos fazer aqui uma espécie de balanço do reinado da Rainha Isabel. Se foi e é positivo e será positivo o Banco dos Céus. Se não, Banco dos Réus, como começamos contigo, Emanuel. Olha, eu não estou tão por dentro das questões da casa real inglesa, não é? Dessas histórias de se são homossexuais, se traíram, se não traíram. A mim interessam mais as questões políticas, portanto, essa parte não estou tão por dentro. Mas, como eu disse, acho que tem sido, e acho que se vai manter assim, um reinado muito positivo, tranquilo. Claro que com altos e baixos, como é natural, mas há reinados muito piores por esta Europa fora e até aqui bem perto de nós. Portanto, é um Banco dos Céus. Muito bem, e tu, Tânia? Olha, é sem dúvida alguma um Banco dos Céus, porque são muitos anos de reinado, são muitos casos, mas ela continua a ser a figura principal da monarquia. Tem uma família, a imagem que passa é que é uma família unida, é que uma família forte. Ela dá sempre a sua opinião nos temas mais políticos, porque o Emanuel estava a dizer, faz parte dos poderes, mas não é ela que decide no fim, não é ela que governa. E acho que ela vai se manter ainda por mais uns aninhos. Portanto, um beijinho à Rainha Isabel II, para o ano, já sabe, amarelo fluorescente. Vai fazer competição com o Messi nas galas da FIFA. Claro. Muito bem, então um Banco dos Céus duplo para o reinado de Isabel II. Vamos avançar para o próximo tema. E agora, já dentro de portas, Emanuel, vamos falar de... Paulo Portas, vamos falar de Marcelo Rebelo de Sousa, vamos falar... Por acaso, correu bem. Vamos falar de textos que deviam ser conjuntos, mas não foram conjuntos por causa de uma... coisinha pequenina. Vamos falar de muita coisa, Pedro. Ou seja, toda uma semana com situação coisas. Política aqui para debater. Vamos começar então com o 10 de junho. Há pouco disse que foi tudo dentro de portas, mas aqui a verdade é que também foi fora de portas. Pela primeira vez, Marcelo Rebelo de Sousa e fez com que as celebrações do 10 de junho fossem não só em Portugal, mas também fora de portas. Neste caso, em França, os imigrantes portugueses a marcarem presença. Tânia, esta iniciativa, o que tens a dizer sobre esta iniciativa, que é única? Olha, eu acho que são as comemorações do 10 de junho mais bem organizadas que eu tenho memória. Daquilo que eu consegui perceber, foi a primeira vez que se voltou ao Terreiro do Paço após a ditadura em Portugal, nas celebrações. Acho que não estou a dizer nenhuma asneira. Emanuel, corrige-me se estiver a dizer asneira, por eu favor. Eu também acho que sim. Achas que sim, não achas? Mas pronto. Posso estar enganado. Mas a própria parada, também ela militar, que ocorreu, foi muito bonito. Parece que naquele dia, de facto, só Portugal é que importa, só o sentimento que se tem ao país é que é realmente importante. E ninguém teve um chelique. Ninguém se engasgou no discurso, não houve grandes tumultos, pareceu-me que correu tudo sobre rodas. e de Rodas foi de facto para, para Paris, onde foram pela primeira vez, como a Pedro estava a dizer, as comemorações feitas junto daqueles que têm muito sentimento ao país e muitos daqueles que saem de Portugal à procura de melhores condições de vida e melhores condições de trabalho e deixam as famílias cá e, portanto, para eles também foi muito bom, tanto é que eu nunca vi Marcelo, quer dizer, aqui em Portugal já vi, mas ele lá foi bajulado como se não houvesse amanhã. Toda a gente queria uma fotografia com o Presidente, toda a gente queria falar com o Presidente, toda a gente queria estar onde o Presidente estava. E até tivemos gente de Moriz a estar com o Presidente, mas depois vamos... Vi fotografias. Não me estraguem o destaque lá para muitas selfies, muitas selfies. Não me estraguem o destaque lá para frente. Não sabia, mas sem dúvida alguma que sair de Portugal para comemorar foi uma ideia muito genial. Acho que o Marcelo disse que daqui a 2 anos se iria voltar a repetir as, as comemorações em França. Portanto, ele gostou de lá estar e ele diz uma frase muito bonita que diz que nós somos os melhores, os portugueses são os melhores, que ele diz que é mais do povo do que é político. E eu essa declaração também achei brilhante, mas agora não consigo reproduzi-la. Não, ele disse que o povo era melhor que as suas elites. Que é as suas elites e que ele e é mais que, povo. E que o povo era melhor do que os seus políticos. E ele que era mais do povo do que da política. Portanto, bem, quando bem. Quis dizer que o senhor António Costa era político, era mesmo um político a sério. Olha, eu gostei muito e acho que quer em Portugal, quer lá, as pessoas sentiram Portugal, Camões e as comunidades portuguesas e, portanto, na minha opinião, passou do teste com nota muito positiva. Muito bem. A verdade é que nesse dia o Marcelo Rebelo Sousa... Deixa-me só interromper aí para pegar uma coisinha. É agora que não gostei. Que não tinha nada a ver com o 10 de junho nas comemorações, mas que foi dito no âmbito das comemorações e, portanto, eu não posso deixar de assinalar. E para isso tenho que fazer referência a uma coisa que aconteceu aqui atrasado com Passos Coelho. Uma das frases mais marcantes de Passos Coelho e pelas quais ele mais foi atacado, vocês lembram-se qual foi? Foi a do... A de mandar as pessoas embora. Ora, exatamente. Mandar as pessoas emigrar. E o que é que Passos Coelho tinha dito na altura e que foi imediatamente acusado de mandar as pessoas emigrar? Passos Coelho disse, e vou citar, nos próximos anos haverá muita gente em Portugal que, querendo se manter, sobretudo como professores, podem olhar para todo o mercado de língua portuguesa e aí encontrar uma alternativa. Ele disse isto e toda a gente logo, porque Passos Coelho quer mandar os jovens embora, convida-os a emigrar. Sim senhor, deu uma polémica desgraçada. António Costa, agora, em França, diz o seguinte, a falar para professores, é também uma oportunidade de trabalho para muitos professores de português que, por via das alterações demográficas, hoje não têm trabalho em Portugal e podem encontrar aqui em França. E qual é que é o título da notícia? Primeiro-Ministro Visionário aponta caminhos alternativos à realização profissional. Portanto, a mesma frase, dita por duas pessoas diferentes, em Passos Coelho foi uma polémica brutal. Em contextos diferentes. Em contextos diferentes. Porque uma coisa, o Passos Coelho fala cá daquilo que... Fala cá. E ele falou lá. É verdade. E a mesma coisa, exatamente a mesma coisa dita em dois sítios diferentes. Sabes porquê? Porque o António Costa, com a frase que tem, o que é que ele procura? Confortar quem está fora do país. Percebes? Ah, porque vocês vieram... Sim, ele diz que, ok, tiveram para aqui uma alternativa. É exatamente igual. Mas o contexto é diferente. Se fosse cá em Portugal, iria cair mal outra vez. Quando o Passos Coelho disse essa frase, foi aos jornalistas em que situação? Já não sei em que situação foi. Foi responder a uma pergunta qualquer, ou foi num discurso. E aí António Costa fala também num discurso. A questão é exatamente a mesma, a significar exatamente a mesma coisa, mas dita por uma pessoa diferente, logo embandeirado de uma maneira completamente diferente. Então, o embrulho é o mesmo. O conteúdo do embrulho é o mesmo, mas é embrulhado num papel muito mais bonito por ser António Costa. Isto são dois pesos e duas medidas. Ele nem é popular, o senhor? Quem? O António Costa. Ah, isto é o típico caso, mas é que ele não podia ter dito uma frase mais parecida com a do Passos Coelho. Isto foi um tiro nos pés monumental. Mas claro, como é António Costa, passa. Passa. Pronto, era só para assinalar estes dois pesos e duas medidas, independentemente do contexto ser diferente. Muito bem, muito bem. Mas eu queria que continuasses a falar, porque este dia para Marcelo Rebelo de Sousa foi de muita celebração, foi muito interessante para todos os portugueses e também para ele, porque é português. mas a verdade é que a semana foi muito agitada para o Presidente da República. Teve de tomar várias decisões, algumas delas muito delicadas. Eu sei que tu tens aí a lista completa. Começa a mandar cá para fora. Não, é verdade. Chegaram-lhe as primeiras medidas, assim, politicamente sensíveis às mãos, e ele tinha que decidir entre aprovar ou votar uma série de leis. Falo do alargamento da procriação medicamente assistida, que falamos disto aqui no juízo de bancada. Ele aprovou. Falo também daquela medida fraturante e relativamente polémica, que era as barrigas de aluguer, que ele vetou, chumbou essa medida. E depois o terceiro diploma que lhe chegou às mãos foi também aquilo que já toda a gente ouviu falar, das 35 horas de horário para os funcionários públicos. Ele aqui promulgou, mas deu um cartão amarelo ao governo e já lá vou. Mas, no geral, o que é que ele fez? Ele não quis travar as políticas da esquerda, mas foi sensível a alguns argumentos do seu eleitorado de direita. E, portanto, estreou o seu poder de veto e, no caso das barrigas de aluguer, parece-me que esteve bem. A lei que lhe chegou às mãos tinha muitos aspectos cinzentos e nós, curiosamente, aqui no juízo de bancada, tínhamos dito exatamente isso. Não foi, evidentemente, por termos dito isso aqui, mas nós dissemos no juízo de bancada que aquilo tinha alguns problemas. Não estamos assim tão enganados. E não estávamos assim tão enganados, exatamente. E o que Marcelo disse com esse veto é muito simples, que era preciso melhorar a lei, que foi exatamente uma das coisas que nós dissemos aqui. Portanto, faz todo o sentido. Na questão das 35 horas, toda a gente sabe o que se passa. A ideia é passar o horário dos funcionários públicos de 40 para 35. Marcelo disse que sim, mas com uma advertência que é quase um cartão, que é entre o amarelo e o vermelho, sabes? Porque ele disse, bem, se isto aumentar a despesa, vai direitinho para o Tribunal Constitucional para ser fiscalizado. E sejamos francos, há alguém que acha que não vai aumentar a despesa? Se há horas extraordinárias... Se havia 40, se os funcionários públicos trabalhavam 40 horas, agora vão passar a trabalhar 35. Na altura em que se fez o caminho inverso, ou seja, das 35 para as 40, foi com o governo PSD-CDS, isso foi feito porquê? Para poupar quase 160 milhões de euros ao orçamento de Estado. Porquê? Porque cortava-se nas horas extraordinárias. Então agora em 2016 vamos voltar às 35 horas e não há qualquer tipo de acréscimo na despesa pública. Claro que há. Claro que há. Ou então, vamos dizer que os funcionários públicos trabalharem 40 horas ou 35 é exatamente a mesma coisa? Não me parece. Eles, no fundo, não trabalham 35 ou não vão trabalhar 35. Já não trabalhavam 40, então agora com 35 não vão trabalhar claramente. Olha, houve alguém que, só para termos noção, pôs isto nestes termos. Pegou no número de funcionários públicos, pegou nas 40 horas, pegou nas várias semanas do ano e fez as contas a quantas horas de trabalho a menos é que a administração pública vai trabalhar. São 3 milhões de horas de trabalho a menos com esta brincadeira das 5 horas. E quer dizer, não sei, mas depois do milagre das vacas voadoras, que o António Costa tentou aqui há umas semanas atrás, agora vem o milagre da multiplicação do trabalho pela subtração das horas, que é uma coisa que... Alguém acredita que isto vai dar certo? Não. O certo é que, pronto, para António Costa isto vai passando porque os efeitos disto só se vão sentir em 2017. Em 2017... Já passou 2016, portanto já há um novo orçamento, já se podem escrever medidas novas, portanto ele vai passar pelos pingos da chuva. Mas por isso eu acho que esta questão das 35 horas ainda vai voltar aqui ao juízo de bancada. E vai de certeza. Vamos pelas mãos de Emanuel. Pelas mãos de Emanuel e pelas mãos da Tânia também. A Tânia está desejosa de falar novamente. Eu gostava de ser a funcionária pública, por favor, Deus. Trabalhava 40, agora trabalho 35, que no fundo isto vai dar para aí umas 30 horas. Não, mas a questão é que eles vão na mesma trabalhar às 40. A diferença... Não, os funcionários públicos não trabalham 40 horas. Não digas isso assim, porque eu não sei se é assim tão verdade quanto isso. Vês e mais vezes aos tribunais. Os funcionários públicos não são só os que trabalham nos tribunais. Mas a verdade é que, das duas uma, ou estas 5 horas de diferença não fazem diferença nenhuma, o que eu não acredito, ou elas vão ter que ser feitas. Se tiverem que ser feitas, como é que vão ser feitas? Ou com horas extraordinárias, que aumenta a despesa, ou com novas contratações, o que aumenta a despesa. Logo, a despesa vai aumentar. Mas logo, está tudo como estava. Devia ser logo chumbado. mas logo... Mas vai para o Tribunal Constitucional e o professor Marcelo é constitucionalista. Pois vai. Muito bem, vamos então a outro tema. A semana ficou muito marcada também por uma discussão acerca de um texto a repudiar as sanções que a União Europeia quer impor a Portugal. Na Assembleia da República, apesar de tudo, não foi possível aprovar um texto conjunto de todos os partidos. Emanuel, o que é que se passou aqui? Olha, é aquele caso paradigmático em que a nossa Assembleia da República nem consegue concordar naquilo em que concorda. Porque Portugal estava obrigado a ter um déficit inferior ou igual a 3%. Não vai conseguir por causa de situações extraordinárias como, por exemplo, o BANIF. E, portanto, as previsões apontam para um déficit de 3,2. Isto é a parte que menos interessa a quem está a ouvir. Mas o que é que acontece? A União Europeia disse, bem, vocês tinham que ter 3%, vão ter mais do que isso, portanto vai ter que haver sanções. Vamos congelar os fundos comunitários, vamos passar uma multa. Ora, em Portugal, todos os partidos, todos sem exceção, são contra estas sanções. Todos. Portanto, toda a gente concorda com isto. E na Assembleia da República estava-se a discutir um texto conjunto para apresentar depois em Bruxelas, a mostrar que o Parlamento Português e que o país estava unido em repudiar estas sanções que nos querem impor. E sabem o que é que impediu que houvesse um único texto? O quê? O que impediu que houvesse um único texto foi uma única frase. Uma única frase impediu que houvesse um único documento, porque o PSD queria acrescentar ao texto do PS uma ligeira frase em que fazia uma referência ao esforço do governo de Passos Coelho para consolidar o déficit. E o PCP disse, nem pensem numa coisa dessas. O PCP não aceita qualquer frase que seja elogiosa da atuação da coligação de direita. E, portanto, o texto não foi comum. Depois, o que aconteceu? E quem saiu bem no meio desta história toda foi o PS, que acabou por aprovar o texto da esquerda e que aprovou também o texto da direita, e, portanto, foram os dois textos aprovados. Conclusão. O que é que vai seguir para Bruxelas? Eu estive a ver os dois textos. Tive alguma dificuldade em encontrar diferenças, porque aquilo parece copy-paste um do outro. Mas a tal frase... 99.9999 do documento é igual. Menos a frase. Menos aquela frase. Ok? E, portanto, nós nem concordamos, ou seja, naquilo que concordamos. Mais uma birra do nosso Parlamento em não querer... Pronto, e quer dizer, perde-se todo o efeito da ideia. A ideia era muito boa, bem pensado, sim senhor. A execução é terrível e, em vez de mostrar união... Pode ser que em Bruxelas não reparem, como são dois documentos parecidos. Olha, se calhar enganaram-se e mandaram duplicado. Traduzido vai dar tudo ao mesmo. Mas deixa-me só dizer que, relativamente a esta problemática, mais uma vez se percebe que os políticos em Portugal preocupam-se mais com as questões partidárias do que propriamente com a essência que neste... Com o interesse nacional. Do que no interesse nacional. E uma birra de uma frase, e fosse ela elogiosa ao PSD, fosse ela crítica ao PSD, ou o que seja, acho que neste momento era mais importante dar uma imagem de força lá para fora, por muito que não seja, acho que Portugal sairia-se bem. Se bem que nós temos, ao que eu consegui perceber, a Alemanha e a França, pelo menos, estão do nosso lado no que diz respeito às sanções, à não aplicação de sanções, porque também elas têm medo que ainda acabe por sobrar a França, então, para eles. Mas acho que neste ponto Portugal podia ter mostrado um bocadinho de união e falhou isso. E aqui ainda por cima é um assunto onde toda a gente está toda a gente de acordo em repudiar. Enfim. Avancemos então. Mais notícias. Esta semana ficou marcada. Ficou a saber-se que o Governo vai eliminar o teto salarial dos gestores da Caixa Geral de Depósitos. Concordam vocês? Olha, não só vai ser eliminado o teto salarial, o que significa que a partir daqui não há travão para a remuneração dos gestores de topo, ou seja... Ah. Fantástico, podem ganhar o que ficar. Já sei o que quero fazer daqui a uns anos. E para além disso, ainda vai aumentar o número de administradores. E esta brincadeira vai nada mais, nada menos do que duplicar os custos que nós pagamos, simples, nós pagamos, com a administração da Caixa Geral de Depósitos. Ora, isto proposto pelo mesmo governo que só aumentou os pensionistas em, no máximo dos máximos, num dia bom, 2,45€ por mês. Vai gastar agora milhões com a administração da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, quer dizer, a geringonça promete, a geringonça cumpre. O fim da austeridade realmente está aí, só que é só para alguns e é só durante algum tempo. Vê-se claramente o lado que Emanuel escolheu. Completamente. Não, mas sabes o que é pior no meio disto tudo? É que se isto fosse feito por, e voltamos ao mesmo dos dois pesos, duas medidas, se isto fosse feito por um governo do PSD, era o fim do mundo. Como é feito por um governo de esquerda, não há problema nenhum. Para tu veres, o milagre dos milagres é que o próprio Bloco de Esquerda e o próprio PCP, que sempre que se fala em banca, querem é logo manifestações, é uma vergonha, uma exploração, tudo o que mete a dinheiro é exploração, tudo o que mete a banca é exploração. O máximo que o Bloco de Esquerda disse foi: estranhamos este aumento, o PCP e o Bloco impedem uma comissão de inquérito ao que se passa na Caixa. Quer dizer, isto é uma coisa impressionante. Mas pior do que tudo, esta medida, no estado em que está Portugal, seja tomada pelo PS, pelo PSD, seja por quem for, não faz sentido no contexto de crise económica que nós ainda estamos. Parece que não, mas ainda estamos. E por isso, eu não concordo com ela, mas não. E nota principal: eu não concordo com esta medida. Nem se não tornar gestor da Caixa Geral de Depósitos? Não, mesmo que me tornasse gestor, eu não percebo nada de banca, portanto não é para mim. Mas mesmo que fosse, mesmo que fosse. Entendias? Mesmo que muitos fosse, lá percebem é... tanto como nós. Lá está. Por isso é que, olha, por isso é que a Caixa Geral de Depósitos está como está. Mas, nota, não é por ser o PS a propor isto. Eu acho que esta medida, viesse de onde viesse, não faz sentido nenhum no contexto em que o país está. Muito bem. E agora vamos ver se faz sentido Paulo Portas ter ido para a Mota-em-Gil. Achas que ele fez bem ou mal, Tânia, em aceitar? Olha. Eu aqui há umas semaninhas fui a um casamento, é verdade, eu fui a um casamento e o Paulo Portas estava da lá. Família Mota-em-Gil e o Paulo Portas estava lá e estava toda a gente muito surpreendida. E tu viste logo que ia acontecer ali qualquer coisa. E muitos convidados estavam surpreendidos a tentar perceber o que é que está aqui a fazer o Paulo Portas, não estávamos a perceber. Tu foste num casamento com o Paulo Portas? Sim. Não disseste nada? Não, vamos trabalhar. Pensava que o Emanuel ia perguntar se tinhas tomado banho depois. Não, mas isso não interessa nada. Eu que estava, e portanto... Quando isto saiu, quando isto aconteceu, eu fiquei curiosa por saber o que é que ele estava lá a fazer, mas podia ser E agora já sabes. E agora faz todo sentido, porque o senhor aceita mais um cargo, mais um lugar, mais uma forma de ele ganhar visibilidade e dinheiro, já que ele ainda não está oficialmente como comentador da TVI, mas... tudo indica que será o próximo comentador, portanto também precisará da sua divulgação, mas ao que parece, e tendo a importância que... Mas eu pensava que ele ia tomar o lugar do Marcelo na TV, mas já não foi não. A Marisa. Paulo Portas será o comentador do horário nobre de domingo, ao que parece. Eu não sei se vai ser o domingo, a única coisa que eu vi é que ele ia ter um comentário semanal sobre política internacional. Não sei se ia ser ao domingo ou não. E agora, com este novo lugar que o senhor irá ocupar, e digamos que a Mota-em-Gil é das empresas de construção, se não é mais importante, é das mais importantes do nosso país. Eu acho que Portugal é mais importante. Eu acho que ele fez muito bem. E se o escolheram para o cargo e para o lugar, não é por acaso. O senhor tem... Tem currículo. Olha eu a discordar, Tânia Pedrosa. Olha, diz lá então, Manuel. Acho que ele faz muito bem. Se ele me convidasse, eu também ia. Portanto, porquê é que ele não havia de aceitar? Porque da última vez que eu vi o teu currículo, lá não constava. Ministra dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Vice-Primeira-Ministra de Portugal... E há menos de 6 meses. Verdade. Pronto, é só por isso. E o meu problema com... Ele devia ter esperado mais um bocadinho. Então, mas ele ia ficar sem fazer nada? Não é ficar sem fazer nada. Há muitas formas de ganhar dinheiro. Pedir amigos? Ele agora... Não. Ele já... Ele é... Aquele último que pediu amigos. Não correu lá muito bem. Não, mas ele já é professor. Ele dá economia na Nova, acho eu. Mas não chega para as despesas de Paulo Portas. Dá conferências e tudo mais. A questão aqui nem é legal, nem é política, nem é ideológica. É ética. Passou muito pouco tempo entre o que ele fez e o que vai fazer agora. E a verdade é uma, isto não é igual ao caso de Maria Luísa Albuquerque, não é igual ao caso de tantos e tantos outros, porque ele não tutelou diretamente a área onde vai trabalhar, é verdade. Mas normalmente as boas práticas internacionais quando isto acontece, dizem que pelo menos um ano e meio de período de luto, é assim que lhe chamam, ou de arrefecimento, cool down em inglês, pelo menos é o que manda a boa prática, vá. Mas se calhar não havia a oportunidade de aceitar o cargo, um cargo tão bom noutra altura. Temos de também ver assim o contexto. Não temos aqui o Paulo Portas para se explicar, mas... Não sei, se fosse comigo eu não teria... Eu estou um bocado ignorante neste assunto, mas isto poderá influenciar de alguma maneira alguma coisa? O facto de ele ir, de ele estar lá, ser representante... Influenciar? Ele agora já não está ligado? Sim. Não, política... Estás a dizer politicamente para Paulo Portas ou politicamente para o país? Para o país. Não, para o país não. Paulo Portas neste momento não é nada. Não é, ou seja, não é deputado, não é membro do governo. Politicamente não é nada. Não é líder partidário, não desempenha nenhum cargo público. Olha, eu acho que ele fez bem. Se isto fosse daqui a um ano e meio, dois, a questão nem se punha, é só por ser tão cedo. E o senhor até levou uma gravatinha verde, está muito bem. É só por ser tão cedo, mas toda a gente sabe o que é que ele vai lá fazer. O telemóvel dele vale muito mais dinheiro do que muita gente. Aquela lista de contactos, pois, é verdade. Pois. É verdade. É isso que ele vai fazer, vai abrir portas na América Latina. E que abre portas para Portugal. E que ele faz muito bem. E que ajuda a MotoGP a exportar e a criar valor para Portugal. Muito bem, estamos perto das 10 horas, por isso vamos já para o nosso julgamento. O que marcou realmente a semana e que foi mais importante foi o marco da celebração do 10 de junho. Vamos colocá-lo ou no Banco dos Céus ou no Banco dos Réus, tendo em conta as celebridades e o que elas proporcionaram. Tânia? Olha, já até agora fiz o meu discurso, portanto, acho que foi uma boa iniciativa, acho que toda a gente ficou a ganhar. Portanto, às comemorações, ao 10 de junho, um Banco dos Céus. Muito bem, e tu, Emanuel? Olha, eu vejo-me obrigado a concordar. Eu acho que esta inovação foi muito boa. Não esquecer as comunidades portuguesas foi muito boa. Marcelo foi muito inteligente, porque havia problemas com os militares, ele condecora militares. Os imigrantes estavam sentidos, vamos condecorar e louvar os imigrantes. E portanto, mais uma vez, Marcelo tem uma atitude que é elogiada por todas as pontas do espectro político, elites, não elites, elogiado por todos. Portanto, só pode ser um Banco dos Céus. Está dado então o julgamento. Dois Bancos dos Céus hoje. Não sei se tem sido muito comum, mas hoje houve unanimidade. Faltava aqui o Ricardo para discordar ou para nem sequer saber o que é que era para julgar. Era mais isso. Estamos muito perto de terminar aqui o nosso espaço dedicado à atualidade. Voltamos daqui a pouco, após a publicidade, com as Maurizio. Não vai haver publicidade? Ah, mas... Ainda não vai haver publicidade. Dizem-me aqui da Regi. Sim, sim, estou aqui a receber no meu auricular que a publicidade ainda não é para agora. Vamos continuar, vamos avançar para as Maurizio Ovar. Rádio, Voz dos Maurizio 93.1 FM. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada. Ora, muito bem, é assim, está mesmo na hora da publicidade, este nosso genérico brilhante. Foste tu, Mário Rui, na Regi? Foi só para fazer um compasso de espera. Portanto, é assim, quando a Regi me derem o sinal de que nós vamos para a publicidade, acho que é mesmo agora. Não saiam daí, beijinhos e até já. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá, outra dia, estamos de volta. Eu agora disse que sim. Era rápido. Eu não sei se nós até agora já fizemos anúncio de que vamos ser aqui convidados. Vamos, não. Sim, senhor. Nós vamos, sim, senhor. Portanto, eles já cá estão. E nós, antes de lá chegarmos à conversa, vamos, como é habitual, aos nossos destaques aqui da cidade de Alvar. E eu sei que os meus... Da cidade de Alvar? Ah, desculpa, da cidade de Maurizio e do concelho de Alvar. Isto, eu pensei muito rápido e condensei tudo na mesma palavra. Não, cidade de Maurizio, concelho de Alvar. E eu sei que há muita coisa a acontecer, muita como sempre, mesmo. Aqui. E eu vou começar pela pessoa que mais sabe o que acontece em Maurizio. Quem, por mim? Emanuel Bandeira. Não, Pedro, desta vez não eras tu o protagonista. Emanuel. Ora bem, vou ser muito rápido. Eu tenho três destaques. Tinha três. Muitos mais, mas pronto, vamos deixar isto em três. Primeiro. Sarau da Escola Secundária de Maurizio. Sarau! Que foi na quinta-feira à noite, foi muito giro. Foi-se matar saudades. Fui lá matar saudades, estava lá muita gente. foi muito bem apresentado pela Ana Guerra, que já cá esteve no Juízo de Bancada. E que foi campeã nacional ontem. E que foi campeã nacional ontem, exatamente. Ontem. Exatamente. Um beijinho à Ana. Bem lembrado, muito bem apresentado por ela e por outro rapaz que se chamava Emanuel. Não era eu, mas... Não eras tu. Fez um bom trabalho, sim senhor. Atuações giríssimas. Eu gosto muito de percussão e houve lá um grupo que já tinha ouvido noutros saraus que foi impecável. E foram também entregues os prémios do Orçamento Participativo Jovem, que agora é uma nova modalidade, um por cada agrupamento de escolas, e ganhou a turma do 9F, salvo erro, 9F, com a requalificação do campo de jogos. Portanto, foi festa do início ao fim, foi muito bonito. E valeu muito a pena. E deu para matar saudades. Portanto, Emanuel sempre em cima do primeiro destaque está feito. Vamos avançar. Se calhar vamos avançar aqui para o Pedrinho. Pedrinho. Muito bem. O que é que vais falar? Olha, falei por alto ali, agora que quando o Emanuel referiu à Ana Guerra, que ela foi campeã nacional ontem. Verdade. E é sobre isso que vou falar agora. As infantis femininas dos Mouris Ginásio Clube repetiram o feito dos iniciados, repetiram o feito dos júniores, que tinham sido campeões em casa, estas duas equipas, e também conseguiram ser campeões nacionais. Muito complicada a final, muito complicados os quartos de final. A meia-final houve ali foi ali um bocadinho mais fácil, mas foi uma fase final muito, muito emocionante e dá mais gosto vencer assim. E se os nossos ouvintes chegar não estão a identificar, mas esta é a equipa de Pedro Santos, o nosso ilustre convidado que está aqui todas as semanas, mas que nunca vem. Nosso ilustre colaborador. Não, já esteve aqui muitas vezes e é um colega muito grande aqui do Juízo de Bancada. Dar os parabéns à equipa, afinal foi contra o Atlético Voleibol Clube. Nós temos todos os pormenores em vídeo com uma grande reportagem que fizemos ao longo deste fim de semana na nossa página do Facebook, em facebook.com/juizedebancada. Visitem, ponham gosto. Sim, claro, visitem, ponham gosto e partilhem. O Pedro e todos os outros agradecem. Não façam do Pedro o bicho. Eu não quero. Senhor dos gostos, eu não quero ser a matemática do Juízo de Bancada. Pronto, era só mesmo isto, Tânia, porque de certeza que vamos ter aqui outros temas, fazer esta referência e também dar também a notícia de que futuramente vamos ter, espero que seja já para a semana, vamos ter aqui o Pedro Santos e as suas meninas para falarmos um bocadinho deste título. Exatamente, portanto, parabéns às meninas, parabéns ao Pedro Santos e parabéns à equipa técnica, Juízo de Bancada. Mouris, exatamente, e aos Mouris e de Ginásio Clube. Portanto, vamos avançar para o próximo destaque. Que é de quem? Ora bem, vamos falar da festa de Gondezende, e em particular do concerto da Ana Malhoa. Em particular, concerto. Porque curiosamente estivemos lá os três. Exatamente. É verdade, encontramos-nos lá. Não estava combinado, encontramos-nos lá. Primeira coisa, muitos parabéns à Comissão de Festas, que fizeram um trabalho notável. A festa de Gondezende não é só o concerto da Ana Malhoa, que eu vou criticar já de seguida, portanto, eu tenho que dizer as coisas como elas são. Que é pumbas. Também é para não dizerem que eu só digo bem, também, agora vou dizer mal. Mas nada do que eu vou dizer retira mérito ao trabalho da Comissão de Festas, porque a Comissão de Festas fez o seu papel e, na verdade, eu acho que esse papel foi cumprido. Aquilo estava cheio de gente, até onde sei a festa foi um sucesso, atraiu lá muita gente e cumpriu o seu papel. O fogo de artifício era muito bonito. Foi no sábado já também. Já vim embora, mas eu olhava para trás para espreitar. O fogo de artifício foi muito bonito, foi muito elogiado. A procissão no domingo também muito elogiada, é o habitual, é a tradição, que correu muito bem. Agora, o concerto da Ana Malhoa, para mim, pessoalmente foi um fiasco. E digo fiasco para não dizer pior. Mas repito, a Comissão de Festas não tem culpa. A verdade, e vocês estavam lá, digam se eu estiver a mentir, mas a maior parte do público não aderiu ao que se estava a passar. Mas isso não é por culpa da Ana Malhoa. Não é por culpa da Ana Malhoa. Ela tentou. Mas eu não estou a dizer que a culpa é da Ana Malhoa. Eu disse que o concerto foi um fiasco. Isso eu concordo. Eu aqui nunca disse que a culpa era da Ana Malhoa. Só disse que foi um fiasco. Que o público não aderiu, estava sem reação. Em muitos momentos notou-se que ela estava a fazer playback. Porque não sei o que se chama. Isto não é só incondizente. Pronto, não interessa, mas é playback na mesma. Isto também vale. Sabes que o DJ também cantava? True Love. E cantava com a voz da Ana Malhoa. Por acaso era imitador. Ela tem uma voz muito masculina. Tem, certamente. Um homem poderia imitá-la facilmente. Uhum, claro. Boa desculpa. Tu hoje estás detalhada para as desculpas, mas não funciona. Mas, enfim, isto do playback é o menos. O pior, e isso chocou-me, e isso eu não perdoo, o que aconteceu com a filha da Ana Maria. Mas estou a receber no Facebook notificações a dizerem-me que gostaram muito do concerto. Pronto. Eu corti, foi o que está aqui escrito. Não me interessa. O pior que aconteceu foi com a filha da Ana Malhoa, que entrou, tem um estilo de música completamente diferente. A Índia Malhoa. Vem cantar rock em inglês, nada contra, sim senhor. Claro que o público não aderiu, e depois, quando ela acabou de cantar... Não, corrijam quando eu, se eu disser alguma mentira, façam favor de dizer. Sim, sim, sim. Quando a Índia acabou de cantar, a Ana Malhoa estava a apresentá-la, e ela começa a sair do palco e a Ana Malhoa diz-lhe: então, Índia, e o agradecimento? E ela sai na mesma, faz ouvidos no mercador, sai, não agradece ao público que esteve à frente dela. O bailarino agradeceu. O bailarino agradeceu, mas a Índia fantástico, não agradeceu. Foi uma senhor. Falta de respeito tremenda. Fez se calhar um a maioria das pessoas um nem flip se percebeu. Para trás. Mas, e repito, a Comissão de Festas não tem culpa nenhuma. Mas isto aconteceu e, do meu ponto de vista, é gravíssimo. Eu acho que só por isto já era uma coisa que merece referência pela negativa. Mas olha, deu para matar saudades do I.O. e da música do Bereré, que eu tantas vezes ouvi e era muito feliz, e certamente vocês também se lembrarão do já que começou no A. Portanto, ainda assim, um beijinho à Ana Malhoa. Eu diverti-me, confesso. O Emanuel nem tanto, o Pedro não sei. Mais ou menos. Eu vi o Pedro animado. Eu conseguia ver. Estavas a ver-me. Quando o melhor momento do espetáculo é quando um amigo nosso começou lá uma dança e depois aquilo formou-se lá um grupo para dançar a música dela. Uma música que nem era da Ana Malhoa. As pessoas gostaram mais das músicas que não eram dela. Que não eram dela. Por isso é assim. E repito, é a terceira vez e dizia isto 30 se fosse preciso. A Comissão de Festas não tem culpa. Não tem culpa. Isto aí, parabéns. Parabéns. Mas que aquilo foi um fiasco, foi. Pronto, o Emanuel já deixou aqui as críticas dele. Não sei se ele tem mais algum destaque. Creio que não. Portanto, assim, vamos só fazer uma mini pausa. Vamos chamar os nossos convidados. Fiquem por aí. Até já. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada. Voz dos Moris, 93.1 FM. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada. Pronto, dissemos que íamos ter convidados, temos aqui convidados. Temos aqui o Narciso Ratinho e o Samuel Silva, que acho que em casa não precisam de grandes apresentações, mas para aqueles mais distraídos, são treinador e treinador adjunto do Sporting Clube dos Moris e foram anunciados já como a próxima equipa técnica para a próxima época. Já vamos falar um bocadinho disso. Antes de mais, boa noite aos dois. Muito obrigado por terem aceito o convite de vir aqui ao Juízo de Bancada. Se calhar a primeira pergunta, para quebrar o gelo, é se estavam com saudades de voltar aqui à rádio. Porque, para quem não sabe, não é? Nós, à segunda-feira, aqui há uns tempos atrás, tínhamos aqui o espaço do Sporting Clube dos Moris, onde vocês brilhavam nas vossas análises aos jogos dos Moris. Portanto, bem-vindos a casa. Não estão a estranhar o ambiente, pois não? Estão completamente à vontade. Cinco estrelas. Então está tudo preparado. A primeira pergunta, se calhar a mais difícil... Nós, antes de falarmos da próxima época, temos de falar forçosamente desta que acabou. E ela até acabou bem, muito por mérito de vocês dois, mas não começou assim tão bem. Como é que se explica aquele início de época tão atribulado, Narciso? Antes de mais, boa noite. Ora bem, o início da época, eu acho que já nem merece muita publicidade, porque realmente já se falou muito sobre isso e realmente as coisas não foram boas. O importante salientar aqui foi o revés que o Sporting Clube dos Moris conseguiu criar sobre essa situação, juntamente dos seus sócios, dos seus atletas, e realmente vamos falar um bocadinho antes do desfecho, em vez de falarmos desse início, porque é uma folha já virada. Olha, e tu começaste a época como capitão de equipa, não é? E acabaste a época como treinador da equipa dos séniores. Como é que isso aconteceu? Foi a tua primeira experiência à frente de uma equipa de séniores, certo? Sim, sim. Como é que isso aconteceu? E, acima de tudo, como é que os teus companheiros de equipa lidaram com esse teu novo papel? Ora bem, como é que aconteceu? Se me perguntassem uma semana antes se eu estava à espera que isto viesse a acontecer, não estava. No entanto, a três semanas de fim do campeonato, o Mr. José Manuel decidiu que já não reunia as condições para continuar à frente da equipa. Bem, o Presidente e a restante direção entenderam que deveria ser alguém que conhecesse o balneário, conhecesse os atletas, conhecesse a forma de estar daquele grupo. E talvez aí, de uma forma natural, tendo em conta estas circunstâncias, fui eu escolhido. E achas que os teus colegas aceitaram bem essa mudança de papel? Bem, essa foi a parte melhor desta experiência. Foi realmente a receptividade que senti, a forma como os atletas acreditaram em tudo aquilo que nós fomos defendendo e tudo aquilo os desafios que nós fomos criando. Sem dúvida que, para além, claro, do resultado final, acho que isso foi a parte mais positiva desta pequena experiência. Tu assumiste, digamos assim, o leme da equipa quando faltavam 3 jogos para o fim, e nessa altura as coisas estavam complicadas. Aliás, lembro-me de uma conversa que tive com... que eu vi por aqui, dizia-se, antes de tu assumires, naqueles 3 jogos, que os Mouris já não tinham salvação possível. O certo é que quem disse isto estava completamente enganado e a prova depois chegou. Mas qual é que foi o segredo e como é que se motiva uma equipa que estava com a corda no pescoço? Como é que se motiva uma equipa para aqueles 3 jogos que faltavam e que tínhamos forçosamente que ganhar? Qual é que foi o segredo para aquelas 3 vitórias? Primeiro foi fazê-los... Primeiro foi acreditarmos, tanto eu como o Samuel e o Rufino, antes de qualquer mensagem que pudéssemos passar, era nós próprios acreditarmos que era possível. Depois foi passar essa crença para os nossos atletas, passar a informação que ainda era possível. Era verdade que era muito difícil, tínhamos que ter 3 vitórias nos três jogos que nos restavam, mas foi através de uma crença muito forte, de uma força, de um espírito e de uma união muito forte, que realmente conseguimos ultrapassar este difícil desafio, que muitos já chamavam de milagre. Pois, não sei se sabes, mas há quem te chame o Petit dos Mouris. Aliás. Porque comparam o feito que tu fizeste ao feito que o Petit fez no Tondela. Pessoalmente eu não sei quem é que tinha o papel mais complicado. Ora bem, mas a verdade é que não fizeste isso sozinho, levaste contigo para a treinadora adjunto o Samuel Silva. Samuel, eu sei que já tinhas experiência à frente de equipas não séniores. Esta foi a tua primeira experiência no campo dos séniores como treinador adjunto. Como é que foi ver, e eu vi-te muitas vezes lá de cima a fazer a análise ao jogo, como é que foi ver estes 3 jogos, como é que tu lidaste com isto tudo, como é que tu viste o Narciso lidar com isto tudo? Antes de mais, boa noite. É assim, foi um bocado como o Narciso também já referiu anteriormente. Se nos perguntassem se seria possível ou se nós acreditávamos firmemente no que poderia acontecer, nós tínhamos que ter essa crença, tínhamos que tentar pelo menos passar essa mensagem aos jogadores e também entre nós acreditar nisso ao máximo, mas saberíamos que era muito difícil. E eu, por acaso, já tive a oportunidade de dizer isto aqui neste estúdio, de que se nos dissessem, olha, nos próximos 3 jogos os Mouris vai ter 3 vitórias, que era algo que nunca tinha tido este campeonato, só conseguia fazer um registro de uma vitória, e com 6 golos marcados e 0 sofridos, eu nunca na vida me acreditaria, sou sincero. Foi um papel bastante diferente estar lá em cima na bancada ou estar de fora durante tantos jogos, e até nesta fase em que a equipa, pronto, teve um declínio um bocadinho mais acentuado no que toca a resultados, e eu, como adepto do Sporting Clube dos Mouris e como membro também da direção, obviamente que mostrei o meu desagrado em conversas com alguns amigos, até mesmo com o Narciso, em que partilhei e estava completamente desacreditado. Foi uma experiência muito enriquecedora, muito, muito enriquecedora. Como o Narciso também referiu, os jogadores tiveram um papel importantíssimo, tiveram uma receptividade, tiveram uma humildade em aprender e em absorver tudo aquilo que nós fomos transmitindo ao longo destas três longas semanas, ou muito curtas até, mas tiveram sempre a humildade de nos ouvirem. O Narciso tem 29 anos, eu tenho 23, portanto estamos a falar de duas pessoas muito jovens e com muitos jogadores tão mais velhos ou da nossa idade, em que muitas das vezes a coisa mais fácil seria duvidar ou colocar em causa muitas das vezes alguns feedbacks que nós lhes poderíamos dar. E foi principalmente o primeiro jogo e o último, acho que foram os jogos que nos custaram mais. O primeiro porque era o mais importante e se não conseguíssemos passar aquela batalha, a guerra já estaria perdida. E depois o último, porque depois daquela caminhada toda, depois já seria morrer na praia, na praia e a ansiedade nesse jogo, por acaso. E nesse jogo sentia-se a tensão no estádio. Aquilo, na segunda parte, aquilo estava, sentia-se. Sim, e vê-se pelos festejos, os nossos jogadores de suplentes entraram por dentro de campo, o nosso fisioterapeuta também. Aliás, aproveito aqui para ressalvar que há uma gravação do juiz de bancada em que se vê que o nosso fisioterapeuta quase que partiu uma perna a festejar. É verdade. Um abraço ao Vinagre já agora. Mas, as melhores. Não, mas opa, foi uma experiência inacreditável. Se me dissessem que no final da época iria acontecer uma oportunidade destas de aprender tanto e de conseguir fazer algo positivo pelo nosso clube, porque muitas das vezes sofre mais até quem está de fora. Uhum. E foi uma experiência para recordar mais tarde. E, portanto, quer dizer, a época acaba bem, três jogos com vocês na liderança da equipa, três vitórias, sem golos sofridos, e o certo é que para a próxima época já sabemos que são vocês que vão continuar à frente da equipa sénior dos Mouris. Eu pergunto-vos, o que é que nós podemos esperar do próximo Sporting Clube dos Mouris em séniores? O que é que vamos ver? Porque assim... E se calhar pegando por outro ponto, que é uma questão que me interessa a mim enquanto adepto de futebol e que vocês especialistas percebem muito melhor do que eu. O que é que um treinador deve fazer? Porque vocês têm os vossos modelos de jogo de certeza favoritos. Vocês adaptam o vosso modelo de jogo ao plantel que têm ou vão buscar jogadores para implementarem o vosso modelo de jogo favorito? Como é que isso vai funcionar? Querem já... destapar um bocadinho do véu ou ainda é muito cedo para... Não, essa questão, é óbvio que essa questão é sempre pertinente, no entanto, depende muito da realidade em que estamos, não é? É diferente pensar numa primeira distrital a pensar numa primeira liga. É diferente pensar quando tens todo o dinheiro do mundo para gastares nos jogadores que queres, consoante as tuas ideias, do que em relação ao que se pode passar e que se irá passar certamente nos Mouris. É óbvio que queremos implementar algumas das nossas ideias e por isso é que os treinadores vão mudando e o futebol é diferente nos vários lados, mas também é verdade que nós temos que adaptar um bocadinho àquilo que é o Sporting Clube dos Mouris, que são os atletas que o Sporting Clube dos Mouris já tem algum tempo e que nós fazemos questão que realmente continuem. E agora, no entanto, também vamos querer reforçar a equipa com alguns jogadores que possam dar um bocadinho daquilo que nós também queremos que a equipa tenha. E portanto, mas já, o objetivo para a próxima época já está a começar a ser delineado, já está a ser começada a preparação da equipa, ou isso é algo que vai sendo feito depois? Não, neste momento já arrancamos com a preparação da próxima época, até porque lá está, uma das coisas que no último ano no Sporting Clube dos Mouris falhou um bocadinho foi realmente a planificação e a preparação da época que se iria iniciar. Por todos aqueles acontecimentos que vieram a decorrer. Já começámos a planear a época, já estamos no mercado, já estamos a procurar realmente aqueles jogadores que nos podem dar algo mais, porque, portanto, quando nos fizeram o convite, a direção também foi clara e disse-nos e propôs-nos, desafiou-nos a ocupar os lugares cimeiros da tabela. Para numa fase mais avançada podermos até chegar ao topo. Quem sabe chegar ao topo. Exatamente. Uma questão que não tem a ver diretamente com os séniores, mas da última vez que falamos neste estúdio, os três, falamos também da Academia Barrinha. E em que pé é que vai ficar a Academia Barrinha agora que vocês vão usar muito do vosso tempo com os séniores? Como é que vai funcionar? Alguma coisa definida? Vai haver novidades? Em que pé é que está a Academia? Samu, o que é que podes adiantar nesta fase tão... É sim, isso por acaso foi uma questão bastante pertinente, porque quando nos fizeram essa proposta e o Narciso numa fase inicial, pronto, aceitou, foi logo uma das nossas preocupações. Como é que vai ficar o projeto que nós iniciámos há 2 anos? Ou como é que vai ficar o projeto para o qual nós nos dedicámos nos últimos 2 anos e que tem muito do nosso cunho pessoal e que, obviamente, que custa um bocadinho. É assim, aquilo que nós podemos adiantar é que à partida e os objetivos e os objetivos a médio e a curto prazo vão se manter e o objetivo é que se desenvolva. Se calhar não vamos conseguir estar tão presentes, é óbvio, mas de uma forma ou de outra vamos estar sempre um bocadinho por trás, de forma que a academia consiga continuar a evoluir, continuar a servir da melhor forma os nossos atletas e continuamos a achar, porque foi por isso também que propusemos na altura o projeto, que o futuro é a formação, é na formação que temos que apostar, a todos os níveis, não só desportivos. O projeto é um projeto amplo, nesse aspecto tivemos sempre um psicólogo, tivemos sempre um nutricionista, tivemos sempre preocupações sociais, educativas, pedagógicas, com muitas das atividades que fomos organizando. Isso é verdade, agora o Sporting Clube dos Mouris, além do futebol, é falado por uma série de atividades onde organiza, co-organiza, promove, planeia. Exatamente, tivemos agora o Dia Mundial da Criança, em que promovemos diretamente com a Associação de Pais, tivemos os Mouris Night Race. E é assim, o Sporting Clube dos Mouris tem que ter este papel proactivo na sociedade, obviamente, e terminando um bocado a questão que colocaste em relação à Academia Barrinha, o objetivo é que continue, que possa crescer, obviamente que sendo um projeto muito pessoal, ou que tinha muito o nosso cunho pessoal, não vai ficar beliscado, mas que de certa forma tem que ter a sofrer alguns ajustes, provavelmente. Muito bem, tu há pouco falavas do psicólogo, isso aqui há mais elementos. Esses elementos vão integrar também a equipa técnica dos séniores ou isso ainda é algo que vai ser visto? Porque uma das coisas que me surpreendeu sempre muito, e quando falamos aqui da Academia Barrinha, foi na vossa atenção para detalhes que não são, pelo menos à primeira vista, estão relacionados com o futebol. Claro que são muito importantes, mas não está na primeira preocupação do adepto normal a nutricionista ou psicólogo. Se calhar a maior parte dos clubes nem os tem. Sim, isso é uma área do desporto, que neste caso nós somos formados em ciências do desporto, estamos sensíveis para essas questões. Obviamente que se calhar se falarmos de direito contigo, vamos ser uns leigos e não vamos estar, se calhar, sensíveis a outro tipo de questões que tu estás, certamente. E é assim, no mundo do futebol, ou neste caso no mundo do desporto, há muitas áreas complementares e que se vêem a alto nível e que muitas vezes não custam nada. Para te dar um exemplo, a primeira vez que nós falámos em psicólogos ou nutricionistas, num projeto, disseram-nos logo que isso era um projeto megalómano e que era para os três grandes de Portugal e não custava assim tanto. Portanto, acho que às vezes é um bocadinho mais força de vontade, querer que as coisas aconteçam e são para nós sempre muito importantes. Muito bem, sobre o Sporting Clube dos Mouris, porque ainda tenho aqui duas perguntas para vos fazer a nível futebolístico, não tem nada a ver com o Sporting Clube dos Mouris. Sobre o nosso clube, está tudo falado? Passou-me alguma coisa ao lado? Falta referir alguma coisa? Narciso, Samu? Pois também, não se preocupem que não vão faltar oportunidades de virem cá ao Juízo de Bancada outra vez. Mas então, não podia deixar de vos fazer esta pergunta, porque estamos em altura de europeu, vocês são dois especialistas em futebol. Se calhar em jeito de desafio, brincadeira, e em jeito de prognóstico, perguntava-vos até onde é que Portugal vai chegar e qual é o melhor 11 que o Fernando Santos pode lançar amanhã, que é para ver se ele ouve o Juízo de Bancada e se aprende com quem já tem alguma experiência, não é? Vocês pelo menos têm 3 jogos, 3 vitórias, 100% de vitórias. O Fernando Santos não tem um currículo assim. Aliás, muito poucos treinadores podem dizer que têm um percurso. Ele é sempre pentacampeão. Não interessa. Ele não tem 100% de vitórias, vocês têm. Portanto, Narciso, começando por ti, até onde é que vai Portugal e com que 11? Ora bem, eu sinceramente acho que esta seleção que pode chegar longe. Não sei se chegará à final, mas a minha aposta será, no mínimo, a meia-final, sim. Meia-final? Sim. Samu? Eu, por acaso, não estou muito confiante em relação à nossa seleção. Não, não pela falta de qualidade, mas pela possível falta de, se calhar, de entrosamento de alguns jogadores, pela falta de experiência em fases finais, temos muitos jogadores jovens, e pela questão ali de, se calhar, 2 ou 3 jogadores, principalmente da parte do nosso ataque, que possam não estar em grande forma e não temos grandes alternativas. Mas penso que Portugal vai passar a fase de grupos, atenção. E para amanhã, queres arriscar o 11 titular? Ah, o 11 titular eu acho que é um bocado óbvio. Porque é mas há alguns lugares que são polémicos, que há discussão. Quem é que joga à esquerda? Ah, isso aí vai ser o Rafael Guerreiro, certamente, e tem cumprido perfeitamente. Meio campo, Danilo ou William? Vai ser o Danilo, por aquilo que tem... Mas achavas que era o William? Não, eu se calhar defendia em detrimento de algo, ou melhor, consoante o adversário, eu acho que tem características bastante diferentes. Agora, acho que em detrimento do Ricardo Carvalho, poderíamos apostar no tipo central, que até se calhar possa não ter sido convocado. Mas se calhar preferia um José Fonte em vez de um Ricardo Carvalho, por exemplo. E Paulo Oliveira. Não, mas temos casos de jovens, sei lá, que ainda estão muito verdes, mas que certamente nos próximos anos irão estar na nossa seleção. Mas continuando, o nosso meio campo vai ser o Danilo Pereira com o João Mário, o João Moutinho e possivelmente o André Gomes, e na frente a partida será o Nani e o Cristiano Ronaldo. Mas acho que, por exemplo, neste momento, aquilo que me põe um bocadinho mais de pé atrás em relação à nossa seleção é um jogador como o Quaresma, que chega aos 34 anos e neste momento é o jogador português em melhor forma. E eu ponho tudo bem que teve os condicionalismos de não ter jogado tantos minutos quanto os outros durante a época, apesar do Besiktas ter sido campeão, mas quando nós chegamos a uma fase destas e temos o Quaresma como o nosso a jogador referência ou mais decisivo, eu fico um bocado assustado, mas de qualquer das formas. Narciso, à esquerda também joga o Rafael? Sim. É? Mas eu mudava o meio campo todo, punha o meio campo de Sporting, aproveitava e aquilo já estava ali com o entrosamento. Adriano, João Mário, William e depois quem era o quarto elemento? O Moutinho, encaixava aí bem. Encaixavas ali o Moutinho. Ok, vamos ver se o Fernando Santos está a ouvidos ou não, mas de qualquer das formas. Sim, mas também partilho dessa opinião, porque muito, por exemplo, do sucesso que tivemos no Euro 2004 foi mesmo depois do Scolari ter apostado naquela meio campo do Porto. Do Porto, e mesmo a questão da malta da defesa e por aí fora, porque há sincronismos que vêm durante a época ou vêm durante alguns anos e que fazem diferença. E pois a Espanha também assentava a Barcelona. Sim, acaba sempre por ir um bocadinho isso por aí. Isso não é hipótese, porque tens sempre formas de jogar diferentes, características de jogadores diferentes, e se tu não conseguires complementar bem, era quase como aquela, desculpa interromper, força. Aquela questão que tinhas falado de construir uma equipa ou pelos jogadores que tinhas ou pelo modelo que querias. Neste momento nós já estamos a construir a nossa seleção um bocado pelo modelo, porque não temos aquele avançado, então já estamos a jogar em 4-4-2. E temos que aproveitar a questão, por exemplo, do Sporting jogar em 4-4-2, do Benfica ter jogado em 4-4-2, do Porto não ter jogado, por exemplo. O Braga vai jogando em... O Braga, por exemplo, a questão do Rafa. O Rafa é um miúdo que pode jogar perfeitamente ou a segunda avançada ou até mesmo ali a número 10 no meio campo. Pois é isso. A única coisa que eu trocava, eu punha ali o Rafa no meio campo, juntamente com o João Mário, com o Danilo, mas eu punho o Rafa a jogar. Mas enfim, é porque eu acho que depois fica tudo muito igual. Mas os especialistas são vocês, mas para amanhã estão confiantes numa vitória? Claro. Fácil? Fácil não será, mas uma vitória. Mas bom, é para ganhar. Um okay. Zéning, muito obrigado por terem vindo cá, depois vocês são sempre muito bem-vindos e de certeza que vamos ter muito que falar com vocês na próxima época, oxalá seja para para a subida da divisão. Bem, muito obrigado, caro ouvinte, nós voltamos daqui a bocadinho. Entretanto, não saia daí que nós ainda temos muito desporto para falar daqui para a frente. Barrinha International Cup Esmoriz 2016. O Sporting Clube de Esmoriz promove de 21 a 26 de junho mais uma edição do seu torneio internacional de futebol de formação. Traquinas, Benjamins e Infantis são os escalões que vão competir durante 6 dias no estádio da Barrinha, na cidade de Esmoriz. Confirmados já os campeões das edições anteriores: Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, Futebol Clube de Porto, Associação Académica de Coimbra, Sporting Clube de Braga, Real Clube Celta de Vigo e Real Clube Deportivo da Corunha. Barrinha International Cup Esmoriz 2016. Um evento com centenas de pequenos atletas em dois campos relevados de futebol de sete, numa zona desportiva com localização privilegiada para o litoral da cidade, com praias magníficas, parques de lazer, ciclovias e diversão noturna. Barrinha International Cup Esmoriz 2016. De 21 a 26 de junho, no Estádio da Barrinha. Organização Sporting Clube de Esmoriz. 25 anos que o Intermarché faz parte da sua vida e todos os dias fazemos tudo para oferecer o melhor a si e à sua família. Do dia 7 a 13 de junho, venha conhecer as nossas poupanças da semana e aproveite. Sardinha congelada, 1,69€ o quilo. Coelho inteiro, 2,99€ o quilo. E fiambre, bom proveito, Isidoro, só 3,99€ o quilo. Mas há mais. Consulte o folheto e aproveite em toda a loja. Centenas de produtos com descontos diretos, poupanças até 50% em cartão, marca própria e os produtos sempre frescos. Intermarché dos Morizos, juntos pelo melhor e mais barato. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá, outra vez. Pois, se calhar já está farto da minha voz, não é? Pois, eu percebo. Por isso é que vou agora falar. Por isso é que, era exatamente isso que eu ia dizer. Por isso é que eu vou passar a bola para o Pedro. Estamos na parte do desporto. A nossa parte do desporto começa com o apanhado da semana. Portanto, Pedro, o que é que se passou durante a semana? Olha, vamos falar muito de futebol, como é óbvio. Mas para começar, falar um bocadinho também de outras modalidades que também estão algumas nas suas fases finais, outras a começar, porque os calendários são muito diferentes. Comecemos com o futsal. Hoje houve um jogo muito importante de apuramento para o campeão nacional. Tive a oportunidade de ver um bocadinho do jogo quando estava a jantar antes de vir aqui para o programa. O jogo foi entre o Sporting e o Benfica, ou neste caso o Benfica e o Sporting. E o Benfica venceu por 2-1, igualou a final do campeonato de futsal e o próximo jogo vai ser no Pavilhão da Luz, onde se vai realizar o terceiro e o quarto jogo. Neste caso está 1-1 e vamos ver como decorre a final do campeonato de futsal. Vamos ver se o vencedor vai ser o Sporting ou o Benfica, que nos últimos anos têm sido as equipas que dominam no futsal português. Outra notícia, e esta é um bocadinho mais triste, que é o facto de Rui Machado, um tenista português, terminar a carreira, um dos melhores tenistas portugueses da atualidade, tirando o João Sousa, tirando noutros anos o Frederico Silva, Rui Machado acaba por ser um dos maiores nomes, acaba a sua carreira aos 32 anos, conseguiu ter o lugar 59 no ranking, que é muito bom, e isto foi em 2011. Teve 10 presenças nos quadros principais de Grand Slams, ou seja, no ténis português isto é um registro muito, muito assinalável, e teve 28 chamadas à seleção para as taças Davis. Por isso, Rui Machado, mesmo acabando a carreira tão prematuramente, acaba por ficar marcado no ténis português, e um abraço para ele. Outra notícia tem a ver com handball. Estava aqui num tilt o meu computador. Portugal, curiosamente, estamos no playoff para o Mundial de 2017 de handball. Portugal foi derrotado pela Islândia, ou seja, o nosso adversário é a Islândia no apuramento para o Mundial. Fomos derrotados no domingo, ou seja, ontem, fora de casa, perdemos por 26-23, e na próxima quinta-feira, a segunda mão no Dragão Caixa no Porto. Vamos ver se nos conseguimos apurar para o Mundial de handball, era bom, e vencer a Islândia, já que também temos aqui um confronto com os islandeses no futebol. Pronto, também havia aqui a notícia de que o Chris Froome venceu o critério Dauphiné, mas isto são contas de ciclismo, mas não muito relacionadas com portugueses. De qualquer forma, também podemos dizer que André Cardoso e Nelson Oliveira estiveram na prova. André Cardoso ficou em 27º, Nelson Oliveira em 40º. No que diz respeito ao futebol, e para avançarmos muito rápido, falamos já um pouco da Copa América há bocado. Hoje jogam-se alguns dos últimos jogos da fase de grupos. Vai atuar o México, vai atuar o Uruguai, a Argentina e o Chile ainda jogam amanhã, mas também está a caminhar rapidamente para o final da fase de grupos. Vamos ter de seguida uns quartos de final. No europeu, começou há pouco tempo, já tivemos alguns jogos importantes. Não tenho ainda a ideia de quanto ficou a Bélgica e a Itália, mas posso ver já aqui que foi um jogo ganhou. Que ganhou quem? A Itália. Ganhou? Estava a ganhar 2-0. Ganhou 2-0. Lá vai a minha Liga Juiz de Bancada também. Mas de qualquer forma, têm sido jogos muito, muito rasgadinhos, complicados para todas as equipas. Ainda hoje a Espanha teve muitas dificuldades em vencer a República Checa. Ontem também resultados de 1-0. A Alemanha contrariou e venceu por 2-0, mas foi só no último minuto. A França também venceu, como vimos. E a Inglaterra e a Rússia empataram, mas até vamos falar disso daqui a pouco. Por isso, a perspectiva para Portugal é que amanhã, mesmo sendo claramente favorito frente à Islândia, não vai ter um jogo nada fácil. E vamos esperar para ver. E também vamos esperar para comentar, porque que vamos já a seguir. Muito bem, isso. Vamos a isso. E por que jogo é que vamos começar, Pedro? É assim, podemos começar pelo início, não é? Vamos começar por aquela França-Roménia. É, o jogo de abertura tem sempre... Tradicionalmente é difícil, não é? Tradicionalmente é muito difícil e tem sempre muitos olhares sobre o jogo, porque podemos não ser adeptos da Roménia, podemos não ser adeptos da França, podemos não ser franceses nem romenos, mas é um jogo de abertura do Euro, há sempre aquela curiosidade de assistir. Não foi um jogo muito, muito bem jogado. A França desiludiu, até na maioria das vezes. Tem ali um meio campo de jogadores muito parecidos. O Kanté é mais defensivo, mas o próprio Pogba e o próprio Matuidi não são grandes, grandes criativos ao ponto de fazerem aquele trio e não terem ali nenhum jogador. E que o teu micro... Morreu. Não sei se foi o teu micro que morreu... Pois, não, continua, desculpa. O Pogba e o Matuidi são grandes jogadores, mas se calhar não têm aquelas características ofensivas de criativos ao ponto de a França se dar ao luxo de não jogar com mais nenhum jogador criativo no meio campo. Mas pronto, a França lá se safou com alguma dificuldade. O Payet foi o herói do jogo, com um grande golo, para já é o melhor golo do Euro. Eu gosto mais do que o do Modric. Era okay. Isso que ias dizer? Era. Pronto, o do Payet é melhor para mim. Mas pronto, foi o jogo de abertura que tivemos. No jogo logo a seguir do mesmo grupo, também vimos que, mesmo contra 10, a Suíça teve ali muitas dificuldades perante a Albânia, que está a participar pela primeira vez. Ou seja, este grupo vai ser muito, muito equilibrado. Vamos já ter um França-Suíça, que provavelmente é o jogo de maior cartaz. Vamos ver o que é que vai acontecer neste grupo. No grupo da Inglaterra, Teve aquele jogo com a Rússia em que tudo indicava que ia vencer, mas acabou por empatar. No outro jogo, creio que a Eslováquia e o País de Gales venceu por 1-0 com o golo do Bale. Por isso o País de Gales está aqui muito bem lançado e a Inglaterra que se põe a toques, porque no próximo jogo vai já jogar com o Gales e não sei o que é que vai acontecer. Vamos começar então pela França. Aquele meio campo, não falta ali alguém mais criativo, sei lá, um Ben Arfa, O Ben Arfa não foi convocado. Eu sei, mas não faltaria ali alguém que desse mais criatividade? Noutros anos havia ali um Zidane. e mesmo outros jogadores que podiam dar outro... Há um que eu acho que encaixava ali bem, mas que também não foi convocado, que era o Valbuena. Sim. Também é um criativo. Griezmann foi uma grande desilusão no jogo, não sei se concordas. Foi substituído e tudo. Foi logo substituído. Foi preciso um bocado os rasgos individuais. O Pogba fez algumas vezes isso e depois acabou por ser substituído porque também estava em quebra. O Payet conseguiu naquele momento ter um momento de inspiração, mas realmente falta ali qualquer coisa. Duas notas. O Payet é realmente uma máquina. É engraçado que aos 29 anos passou despercebido. Só agora. Só agora é que está. Já chegou a Marselha tarde e foi para a Inglaterra ainda mais tarde e só agora é que está mesmo na seleção em grande destaque. Vi uma notícia no outro dia no jornal do West Ham que dizia que só o libertam por 70 milhões. Claro que isto pode ser só conversa, mas enfim. E o papel do árbitro neste jogo da França? Teve um papel decisivo, não é? Ali. Aquele lance, não é? Mas não... A França é a França, não é? Pois, já chegou a fases finais através do árbitro, mas tudo pode acontecer, o árbitro pode errar e não vamos estar aqui também a dizer que foi por ser à França. A verdade é que depois beneficia sempre a equipa mais forte. É sim, quando é sempre ao mesmo lado... bem, mas enfim, Tânia, não sei se acompanhaste, por exemplo, os jogos da Inglaterra com a Rússia ou do País de Gales. Vi o jogo da Inglaterra quase até aos 75 minutos, mais coisa menos coisa, e fiquei um bocadinho desiludida, porque sempre foi das minhas seleções favoritas, e estava à espera de um jogo muito intenso, com grandes jogadas, com alvoroço nas bancadas. O alvoroço foi todo fora de campo. E aquilo começou logo mal, porque houve confrontos fora do estádio, dentro do estádio, no momento em que se está a cantar o hino nacional, quando foi da Inglaterra era a subir do outro lado, quando foi da Rússia era a subir do outro lado, e o futebol propriamente dito bem jogado, eu não achei que tivesse sido um jogo grande coisa, e acaba por o resultado, o empate acaba, na minha opinião, por justificar, se bem que foi mesmo ali o golo ok. Mas sinceramente, ainda não vi nenhum jogo que tivesse sido há alguns jogos que eu não vi, como é óbvio, mas ainda não vi nenhum jogo em que eu tivesse grande jogo, espetacular. Há jogos que ficam com poucos golos que são bons jogos, mas até aqui mesmo assim não tem acontecido. O jogo que eu gostei mais até aqui, por incrível que pareça, foi da Croácia. Eu gostei de ver o jogo da Croácia, um Croácia-Turquia, duas equipas à partida mais ou menos do mesmo nível, e a Croácia... E eu estive a ver hoje o de Espanha, não sei se viste, e de Espanha foi também. Aquele jogo de posse de bola e bater contra a parede da República Checa, teve esse ponto de emoção, porque estava a ver até que momento é que a República Checa ia aguentar, mas também um jogo muito, muito mastigado. Olha, mas por acaso esse jogo de Espanha é curioso, que eu estava a ver o jogo, eu comecei a ver para aí a partir da meia hora, e na segunda parte eu estava a ver e era exatamente o que tu dizias, era Espanha a bater na muralha, Espanha a bater na muralha, e é lá uma jogada para aí aos 60 e picos em que o Iniesta recebe a bola e eu ponho-me a olhar e eu a pensar noutras seleções e no papel que o Iniesta tem, e eu disse para quem estava ao meu lado: olha, não está fácil, mas quem tem o Iniesta, isto Iniesta resolve. E passado uns minutos, não é? Aquilo foi para aí aos 70 e picos, e depois aos quase a acabar, o Iniesta tira aquele cruzamento do nada. Já com os dois centrais a jogar a ponta de lança. O Piqué, por acaso, quando vai lá para a frente, acaba sempre por fazer uns. Faz sempre alguma acaba coisa por assim. Molhar a sopa. Mas realmente não tem havido ainda espetacularidade neste europeu. Não sei se é pelo facto de agora. E lá em casa já devem ter reparado, mas há muito mais equipas neste europeu. Agora são 24, antigamente eram 16, não é? Não sei se isto retira qualidade às equipas e retira qualidade aos jogos, eu não acho sei. Que a qualidade vem depois da fase de grupos. Acho que os jogos mais interessantes. Mas olha que noutros europeus nós conseguíamos, principalmente por ser o europeu e por ser com 16 equipas e todas europeias, conseguíamos encontrar no mesmo grupo equipas como, lembro-me por exemplo, um grande jogo de França e Inglaterra na fase de grupos e ficou 2-2, por exemplo. E aqui não encontramos grupos em que tenhas duas grandes seleções, tens uma muito boa, com muito nome, e outra razoável. Se calhar o caso mais onde há mais equilíbrio é até mesmo aqui no Itália-Bélgica, e a Itália até acabou por vencer por 2-0, até parece que foi um jogo fácil, não tive a ver, mas não há mais nenhum grupo, existe a Suíça, a França, existe ali o... e depois já é um Inglaterra-Rússia também, mais ou menos, mas depois é um Polónia-Alemanha, não é propriamente muito equilibrado. Portugal, o grupo de Portugal é muito fraco, se formos a ver em termos de nome das equipas, se calhar a equipa mais forte é a Áustria, com o nome, e não está nem de perto, mais ou menos, nem de perto nem de longe, perto do nível que Portugal aparentemente poderá ter. Realmente este alargamento é muito bonito, mas depois, se calhar na fase de grupos, perde-se ali algum do espetáculo, aliás, e perde também alguma da emoção de quem passa e quem é que fica, porque passam quase todos. Pois. Só ficam pelo caminho os quartos classificados e dois dos terceiros classificados. Ou seja, para já é. É ganhar forma. É ir ganhando entrar ritmo. A ritmo. É ir ganhando ritmo para depois. Quase que se pode dizer que uma equipa que tenha uma vitória já passou quase de certeza, nem que seja em terceiro. Pois, porque... Basta ganhar um jogo dos três e a passagem está garantida. Olha, uma das equipas que surpreendeu, e porque se estreou, e estreou-se a ganhar, foi o País de Gales, de Gareth Bale. Bale é o primeiro jogador a marcar numa fase final pelo País de Gales. E o certo é que o País de Gales vai jogar com a Inglaterra no próximo jogo e já começaram as picardias. Porque o Bale, no final do jogo, veio dizer que o País de Gales é que joga com muito orgulho, muito mais orgulho que os ingleses. Rooney, o capitão da seleção inglesa, não se ficou e também começou logo a dizer que isso não era nada verdade e que depois, no próximo jogo, eles iam ver o que é que era bom e não sei o quê. Que... Vai ser um grande jogo, portanto. Eu há pouco estava já a entrar por esse jogo adentro e tu até me mandaste parar, fizeste ali um sinal de stop, mas eu não quero entrar muito nessas picardias, porque até o treinador da Islândia também está cheio dessas picardias e isso entra. Vai ser engraçado ver, provavelmente entra por um ouvido dos jogadores e sai pelo outro. Eu quero mais entrar pelo facto de que realmente o País de Gales surpreendeu, está em boa forma. Não tem assim tão má equipa como muita gente que não acompanha tanto pensa, porque a maioria dos jogadores joga em Inglaterra E depois tem o Garrett Bale, tem o Aaron Ramsey, tem uma equipa com alguns nomes muito fortes e que cabiam de caras noutras seleções de top mundial. E a Inglaterra surpreendeu-me pela negativa. Contra Portugal acabou por ser um jogo, era um jogo amigável, e também me surpreendeu pela negativa porque a Inglaterra não conseguiu aproveitar o facto de estar a jogar contra 10. Mas pronto, era um amigável de barato. Agora neste jogo contra a Rússia, não vi a vi a Rússia até melhor, sinceramente. A Inglaterra chegou primeiro ao golo, mas eu até achei que a Rússia estava a jogar ligeiramente melhor. Acho que vai ser um grupo muito, muito equilibrado entre estas três equipas. Qualquer uma pode passar. A Eslováquia é um bocadinho mais underdog e já vai com uma derrota. Mas este jogo de Inglaterra-Gales estou com muita curiosidade, não só pelo facto de serem vizinhos, mas também porque creio que Gales pode entrar e fazer uma surpresa. Tânia, algum comentário? Não, assim, já comentei até agora a minha opinião relativamente ao jogo da Rússia-Inglaterra contra o país de Gales. Acho que quem tem alguém como Bale tem muita qualidade na equipa. É a primeira vez e quem sabe, na semana passada o Pedro dizia que há uns aninhos atrás alguém veio, uma seleção que foi substituir outra, que foi, chegou, viu e venceu. Por que não achar que o país de Gales também não pode chegar longe neste europeu? Não sei. Eu simpatizo com eles e, portanto, vou esperar para ver. Muito bem. Dos jogos que já passaram, falta falar, por exemplo, do Alemanha 2, Ucrânia 0, em que, mais uma vez, são 11 contra 11 e ganham os alemães. Sim, mas atenção que não foi assim tão fácil. Eu estava a ver o jogo só com um olho no jogo e outro olho... Um olho no burro, outro no cigano. Mas não foi assim um jogo muito fácil. Marcou aquele golo o Schweinsteiger no final do jogo. Como sempre. Mas quem viu o resumo alargado percebe que a Ucrânia teve ali algumas oportunidades em que o Neuer até se pode dizer que tenha brilhado. Na primeira parte com um remate fora da área. Obviamente que a Alemanha tem mais cartela e tem melhor equipa e mereceu vencer o jogo. Mas agora vai ter um jogo contra a Polónia que também tem uma vitória. É um grupo em que a Alemanha aparentemente vai passar de cadeirinha, mas é preciso jogar os jogos com tudo e tal como, se calhar, a perspectiva não é que seja como no último Euro, em que a Alemanha estava no nosso grupo e tinha, para além de Portugal, a Holanda e a Dinamarca, ou seja, perspectivava-se muito mais complicado, mas também não são favas contadas, até porque a Alemanha, nos jogos de preparação, teve mesmo uma derrota que foi escandalosa, já não sei contra quem foi, mas foi contra uma equipa muito mais fraca. Pois foi. Ou seja, não é sempre 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha. Contra as Ilhas Faroé, ou lá contra quem foi. Foi contra uma equipa fraquinha. Foi uma equipa muito fraca mesmo. Já não sei quem foi, mas perdeu. Bem lembrado. Acho que ainda falta também falar, apesar de não termos visto o jogo, a vitória de 2-0 da Itália contra a Bélgica. Pelo menos para mim foi surpreendente, que na Liga Juiz Bancada tinha apostado na Bélgica. Eu acho que apostei empate. Pedro, eu já não me lembro, mas eu sou fã empate, dos italianos. Já não tenho a certeza. Portanto, eu acho que deve ter sido para os italianos. Mas, Pedro, não viste o jogo, ok, mas... Acho que foi o Insigne que dizia que a Bélgica é uma boa equipa, mas tem uma defesa muito fraquinha. Em nomes, se calhar não, mas eles também têm a equipa de quase toda lesionada na defesa, tiveram ali muitas lesões. E se calhar também está aí um bocadinho da chave da vitória da Itália. Que sabemos que é uma equipa que entra muito devagarinho e depois vai subindo. Desta vez parece que entrou com muita força, vamos ver se não vai descendo. A verdade é que já se lança e, como eu disse, uma vitória, praticamente a passagem fica garantida, a não ser que sofram duas goleadas a seguir e depois já não consiga ser um dos melhores terceiros. Quem é que são as outras equipas do grupo? Já vou ver, mas neste momento ainda não vou ver. Mas pronto, a Bélgica agora tem de fazer pela vida, não é? Mas eu creio que a Bélgica, em termos de ranking, será a equipa com a Itália tem mais cartel dentro deste grupo. É as outras equipas, é a Suécia e a Irlanda, que empataram um golo. Ou seja, a Bélgica neste momento está em última. Exato. E eu acho que no próximo jogo já é um Itália-Suécia. Pois, exatamente. É um Itália-Suécia, vamos ter aqui um Ibrahimovic a jogar contra muitos jogadores com quem já atuou em Itália, que ele já jogou quase nos clubes todos em Itália. Já jogou no Inter, no Milan e nas Juventus. Pronto, vamos ver como é que decorre este grupo. Depois há o grupo Portugal e o outro grupo é o da Espanha. Muito bem. E por falar precisamente em Portugal, está na hora de fazer, digamos que, a antevisão do que vai acontecer amanhã. O Pedro já tocou num aspecto que eu tinha aqui para perguntar, que era o treinador islandês a acusar o Pep de ser melhor ator do que o jogador de futebol. Quer dizer, a acusar, se calhar estou a exagerar, mas essas declarações, eu vi-as agora muito novamente faladas, mas isso já vem de há uma semana para aí, não é? Ou já perto do final da Liga dos Campeões, ou ele disse isso duas vezes. Eu já tinha lido isso já há mais de uma semana. Ah, é? Eu ouvi agora. Eu também só ouvi agora a história. Mas certamente ele voltou Se calhar voltou à carga. Eu pensei que foi na entrevista da Antevisão ao jogo que ele diz isto, acho eu. Não, eu vi ele a falar disso, não sei se era uma conferência de imprensa, se era mesmo uma coisa tipo a falar para uma faculdade, porque era um cenário um bocado diferente de uma conferência de imprensa. Ele estava de micro na mão, não estava? Sim, pois é. Não é uma conferência de imprensa normal, com um micro na mão e sem as publicidades do Euro atrás. Pronto, mas não sei. São pormenores. Ele disse mesmo aquilo. O Pepe estava melhor em Hollywood. Tânia, isto são mind games a funcionar? Ele está a tentar colocar um bocadinho de pressão, porque sabe que o Pepe é facilmente picável. O Pepe é aquele jogador que vive muito dentro do campo e pode perder a cabeça em 2 segundos. Foi o que aconteceu em 2014. Em 2014, no Mundial. É assim, picar Pepe, ok. Picar Cristiano Ronaldo, normalmente costuma dar goleada. Pronto, Cristiano Ronaldo. Agora, mas ele também faz declarações sobre Cristiano Ronaldo. Mas acho que foi ao Cristiano foi elogiar. Acho que eu tinha visto. Foi, ele falou do Cristiano em específico, mas depois também falou de que a seleção portuguesa, ele é sueco, e por isso fez a comparação do jogo que Portugal teve contra aqueles jogos que tivemos contra a Suécia, antes do Mundial 2014, e Portugal de agora. Disse que Portugal está muito melhor, que antigamente já tinha as individualidades, como o Cristiano Ronaldo, mas que agora é uma equipa mais coesa no todo. Foi o que eu vi. E ele lançou uma farpa. E depois falou especificamente do Pepe. Ok, agora podia ter isso aqui, não apontei nada. Disse que as férias fizeram muito bem, as férias de uma semana fizeram muito bem ao Ronaldo, foi o que eu vi. Ai, não, mas Portugal foi muito inteligente em ter dado. Pois, mas isso pareceu-me mesmo sincero. Não, mas havia outra coisa. Eu, não, mas amanhã bem, era bonito que no fim Portugal ganhasse 1-0 e que o gol fosse de Pepe. Também já vi alguns jogadores da Irlanda dizer que já aprenderam algumas expressões em português para picarem o Pepe, falarem mesmo em português para ver se ele. Mas eu acho que, olha, há o exemplo. Eu falei há pouco, estava a comparar este caso de declarações com o caso do Itália-Bélgica, em que falaram que a defesa da Bélgica era muito fraquinha, os italianos, e o treinador da Bélgica, na conferência de imprensa, em reação a isso, disse que a primeira coisa que vai fazer é pegar no jornal em que está isso escrito e escarrapachar no balneário para motivar ainda mais a defesa da Bélgica. Eu acho que o Pepe ainda vai ficar mais motivado e vai ter ainda mais atenção para não fazer erros que possam prejudicar a seleção portuguesa. Eu acho que Portugal vai estar muito bem. O Fernando Santos tem muito essa postura de concentrar os jogadores. Era o que fazia com a Grécia e é o que tem feito também com Portugal. Sempre uma equipa muito personalizada e muito, muito unida. E por isso eu acho que, independentemente do adversário e das provocações que venham do lado contrário, Portugal vai estar muito bem. E do teu vasto conhecimento futebolístico, vastíssimo, quem é que são as principais ameaças da seleção islandesa? Olha, há o conhecidíssimo, o Sigurdsson. Isto para dizer nomes islandeses é que... Por isso é que eu te lancei a questão, eu quero-te ouvir falar islandês. Há aquele avançado também que fez miséria lá na Holanda, era no Eredivisie, que ele jogava no Finn Bogason, não lá como é que ele se chama. Figuana. Depois já há o Sigurdsson, também joga no Ajax, não é? Ou sim, no Feyenoord. Estou a adorar, estás aí bem. Sim. Opa, e depois para além disso, o islandês que eu conheço é a capital, é Reykjavik, depois não conheço muito. E o Gunnarsson, que é conhecidíssimo pelos lançamentos... Gunnarsson é também é um defesa central, Gunnarsson, é esse. Mas esse é médio, o que eu estou a dizer é médio. É lançamentos longos, como se faz. É, faz um. Ele parece que tem uma força de braços prodigiosa. Não, pelo que eu vi na Islândia, era bom que nós. É óbvio que Portugal vai jogar com Ricardo Carvalho e Pepe, mas se calhar era bom apostarmos. Porque as duplas centrais podem ser muito diferentes, todos estão bastante entrosados uns com os outros, mas os centrais têm características diferentes. O Bruno Alves tem sido muito criticado ultimamente, mas a Islândia vai jogar muito com o jogo aéreo, eles jogam com dois avançados, vão jogar muito com o jogo aéreo dos dois avançados. E se calhar Ricardo Carvalho não é o jogador mais indicado dentro das nossas características, não que seja um mau central, não que seja mau no jogo aéreo, mas que já temos jogadores centrais, o José Fonte e o Bruno Alves, que têm são mais altos e são melhores no jogo aéreo. Têm mais propensão para esse tipo de jogo. O Ricardo Carvalho mais na marcação, na velocidade que, embora tenha perdido nos últimos anos, ainda continua a ter. Mas vamos ver, eu acho que mesmo que seja o Ricardo Carvalho, as coisas estão asseguradas e vamos ter uma defesa forte, não é por aí. Mas dava jeito mais uns centímetros lá atrás. Dava, e se calhar Danilo ou William, dependendo do que vai jogar, vai ser crucial para também termos esse apagador de fogos, digamos assim, nas bolas aéreas. Tânia, queres arriscar o 11 de Portugal? Não, não quero arriscar, porque, quer dizer, acho que na frente, de facto, não é difícil, mas ali o meio campo há muitos nomes, há muitas dores de cabeça para Fernando Santos, mas acho que pelo menos João Mário, Moutinho serão fixos. Depois o resto acho que vai depender um bocadinho também daquilo que a outra equipa poderá oferecer, mas eu sei que Fernando Santos já tem 11 escolhidos, já tem tudo pensado, e amanhã espero que eles entrem pelo menos com o pé direito, porque Portugal precisa assim de uma lufada de ar fresco. Pedro, são 11 horas, falta acrescentar alguma coisa antes do nosso julgamento final? Falta acrescentar que há pouco o Narciso e o Samuel estavam aqui a falar, nada contra aquilo que eles disseram, mas o creio que foi o Samuel que disse que tem algumas dúvidas no que Portugal pode fazer quando vê que Quaresma é o melhor jogador e o jogador que está em melhor forma neste momento na seleção. Tu não concordas? Eu não concordo. Quaresma é o que está em melhor forma, provou isso contra a Estónia, mas está numa super forma, não quer dizer que os outros não estejam em forma. O Cristiano Ronaldo marcou 2 golos, apesar de ser o melhor marcador de sempre da seleção, marcar 2 golos pela seleção, mesmo sendo Cristiano, é muito bom. O Nani entrou com muita vontade de faturar, o Rafa fez um final de época fantástico. Eu acho que no ataque estamos muito bem servidos. Depois no meio campo temos ali muitas opções, aliás, a prova disso é que nem sabemos quem é que vai jogar, se calhar até o Fernando Santos ainda está com algumas dúvidas, acho que mas que se calhar já sabe. Na defesa acabamos de discutir que qualquer dos centrais pode jogar dependendo das características, ou seja, temos uma equipa muito, muito forte, e eu acho que todos estão numa forma capaz de serem uma mais-valia para a seleção, e não é só o Quaresma, aliás, o Quaresma nem vai jogar amanhã, e eu acredito que Portugal vai continuar a fazer uma boa exibição. Muito bem, mais alguma coisa ou estão preparados? Estamos preparados para amanhã apoiar a às 8 horas da noite. Estamos mas a ver. Antes de amanhã às 8 horas é preciso agora aqui às 11 fazer o julgamento final. E portanto, Tânia, vamos começar por ti e sim. Pelo Banco dos Céus. Banco dos Céus. Olha, vou fugir um bocadinho ao futebol e vou colocar no Banco dos Céus é do Bosch, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, de Hockey Patins, que se despediu no sábado passado, no Dragão Caixa, e eu tenho que dizer alguns números muito rapidamente. Este senhor foi para o Porto na época de 98-99, foi 13 vezes campeão nacional, 10 das quais consecutivas, ganhou 9 supertaças, 6 taças de Portugal, e foram 18 anos de uma vida muito intensa, de muitas alegrias, e ele diz que jogar no Futebol Clube do Porto foi o despontar de um sonho. Portanto, ele despede-se em lágrimas com o Dragão Caixa de pé, a bater-lhe palmas, e por tudo aquilo que ele deu ao hóquei, só podia colocá-lo, desta vez, no Banco dos Céus. Muito bem, Banco dos Céus, depois desse currículo todo impressionante, acho que é mais do que merecido. Pedro, Banco dos Céus. Ora, então eu vou colocar um senhor que tem um currículo, também mais ou menos, e tem... Também tem a fama de ser o Harry Potter, é o Ricardo Quaresma. Fez um jogo fantástico contra a Estónia, não estivemos aqui a falar especificamente desse jogo, mas também não tínhamos falado dele, só tínhamos perspectivado na semana passada. E realmente partiu tudo, foi o melhor jogo que ele fez pela seleção. Sempre. 2 golos, 2 assistências, o cruzamento para o autogol. Só não esteve envolvido nas assistências dos golos que ele marcou e do golo. E no golo do Éder e do Cristiano, porque não dava, exatamente. Acho que foi um mote. E pode ser um mote para que Portugal entre com toda a força no Euro. É uma pena que ele não vá jogar amanhã, ou que tudo indica que ele não vá jogar amanhã, mas coloco no Banco dos Céus com a esperança de que ele ainda seja uma grande arma para o nosso europeu, para além de Cristiano, Nani e todos os outros. Muito bem. E agora, claro, Banco dos Réus. Tânia? Olha, o Banco dos Réus vai para os confrontos entre os adeptos da Rússia e da Inglaterra. Isto já resultou em processos de inquérito, em ameaças de expulsão das seleções da Inglaterra e da Rússia por parte da organização. E, de facto, toda a gente gosta de futebol, toda a gente gosta de saber quem ganhou, quem perdeu, ir ao estádio, estar em casa com um baldinho de pipocas, mas depois o que fica quando as coisas correm mal são casos destes. E o certo é que as coisas correram muito mal, os confrontos duraram ainda algumas horas antes e depois do jogo, e é uma mancha que fica para já neste europeu que ainda agora começou. E as duas seleções estão mesmo a correr o risco pelo menos as notícias é que dizem, de serem expulsas do europeu. Sim, se as coisas voltarem a repetir-se. Isto não vai dar em nada. Banco dos Reis, Pedro. Coloco o Brasil, uma campanha muito fraca na Copa América. Não é o Brasil que estamos habituados e não é o Brasil com o treinador que estamos habituados, que propensia um futebol ofensivo. Dunga joga com dois médios defensivos, faz trocas por trocas nas substituições mesmo quando está a perder. Preferiu não lançar nenhum jogador ou lançar apenas um jogador quando estava a perder contra o Peru, e o Brasil sai pela porta pequena na Copa América, uma competição onde devia ser dono e senhor, porque não tem grandes rivais para além da Argentina, digamos assim, e mais uma perda para a seleção do Brasil, que a pouco e pouco nos faz esquecer o grande Brasil do passado. E o Brasil que atravessa momentos maus mesmo fora do futebol. Exatamente. Bem, está na hora, já passa um bocadinho das 11. Já passa um bocadinho. Nós encerramos aqui mais um Juízo de Bancada. Claro que na próxima segunda-feira estamos de volta, como sempre, para lhe fazer companhia das 9 às 11. O Pedro já desvendou um bocadinho daqueles que nós poderemos eventualmente, quiçá, quem sabe, ter aqui na próxima segunda-feira. Acreditamos que sim. Vai ser mais nós uma vimos. Grande, mais uma grande entrevista. Não perca, e durante a semana, vá lá, passe pelo blog do Juízo Bancada, passe pela página do Juízo Bancada no Facebook. Temos muito para lhe mostrar. E portanto, se não for antes, se não ouvir falar do Juízo Bancada antes, até à próxima segunda-feira. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada.